dias antes. Eles acharam que um negócio chamado Cerberus era bom. E do Porto do Inferno pra quê? Porque eu gosto. Porque deve dias ser legal. Antes. Vocês habitam a cidade, a comarca de Araraquara. O vilarejo, esse é o lugarejo. Esse pequeno lugarejo no centro do estado. E vocês levam suas rotinas de vida normais. Tá? Eu vou querer, obviamente, que vocês me descrevam qual que é a rotina de vocês. Eu tô aqui a férias, porque eu basicamente fico mais rodando o mundo inteiro porque... Você quer rodar o mundo inteiro, não deve ser férias. É. Você deve ser nativo de Araraquara, então. Exato. Perfeito. A rotina de vocês, e aí eu vou querer que vocês me ajudem e pensem em algo que ligue vocês ou que torne fácil a ligação com vocês, entre vocês. E easy. A gente tá todo mundo em voando comendo coxinha. Não, mano. Todo mundo tem que comer coxinha em Bueno. Todo mundo. Ele é meu vizinho e ele fez faculdade comigo. Ele fez a mesma faculdade que eu. É, medicina e psicologia, tá certo. Só que ele é médico. Exato. Ok. Não, mas meu curso. Pode. Certo. Você é filosofia também? Eu sou psicólogo. Não sou filósofo. É porque ela aprende filosofia também. Eu sou médico. Vou fazer. Vocês estão seguindo as rotinas de vocês normalmente. Presta o canetão só. Certo. Dá uma. O quê? Seu canetão, presta pra mim. Que canetão? Sua caixinha, cadê sua caixinha? Que canetão, meu fogo, o que você acha? Estou vivendo a rotina de vocês da maneira como é possível. Porque nos últimos meses a situação global tem se alterado drasticamente. Você trabalha como infectologista, você tem a maior quantidade de dados. Oi, eu não posso ver. A respeito do que está acontecendo. Você como piloto que roda o mundo inteiro, você tem visto e ouvido comentários das coisas que estão acontecendo pelo mundo. E os relatos que chegam até você, os mortos que chegam até você, são inacreditáveis. E você, como psicóloga... Você ouve o que as pessoas falam. Você ouve o que as pessoas falam de pessoas que viajaram e que contam diversos casos e coisas mirabolantes que só podem ser distúrbios mentais que Freud explica perfeitamente. E você tenta aconselhar as pessoas dessa forma. Você é freudista? Você é freudiano? Agora é. Você é freudiano ou junguiano ou que pariu? Não, Freud é muito bom. Ela quer transar com o pai dela, certeza. É isso. Tudo se resume a fala, no fim das contas. Tudo se resume a fala, exato. Freud. Bom, vocês levam a rotina de vocês normalmente. Você de férias, né? Retornou para sua cidade natal. Tem família, né? Sim. Tornou então pra ver a família, tudo. Sua casa vai pegar fogo. Parar com esse negócio de medo de ter família em RPG. E sequestrar a mulher, né? E a situação do mundo se alterou nos últimos meses, certo? Existe de fato uma epidemia, vocês têm conhecimento dela, mas os dados a respeito dessa epidemia, eles não são plenamente divulgados. O que sabe é que tem uma epidemia, um vírus que é semelhante ao vírus da gripe aviária, da gripe espanhola, muito poderoso, com poder de contágio muito alto, e que se espalha rapidamente pelo mundo. Já tomou conta da África, Ásia, boa parte da Europa, e já há relatos de que o vírus tenha chegado na América também. Nossa, já há relatos de que ele tenha chegado, boatos, na verdade, que ele tenha chegado também na América, certo? Esses boatos ainda não são confirmados, vocês não têm certeza se isso é verdade realmente. Mas os boatos são fortes e isso alterou a rotina das pessoas. Vocês percebem que muitas pessoas já se mudaram de suas casas, abandonaram suas casas. Vizinhos de vocês abandonaram suas casas para irem morar no campo, se afastar dos grandes centros. E nos grandes centros... há uma preocupação muito grande com relação à contágio. Álcool gel andar. Então, álcool gel para tudo quanto é lado, principalmente nos hospitais, em locais de grande concentração de pessoas, em restaurantes, e muitas pessoas circulando pelas ruas trajando máscaras. As pessoas realmente com medo de pegar essa gripe. Shine Star. Poucos dias atrás, foi anunciado pelo governo federal que uma nova vacina experimental estaria sendo disponibilizada para a população. Isso aí é só para acalmar os ânimos da galera. Para quem quisesse, já poderia se vacinar. Bullshit. A vacina ainda não tem todos os seus efeitos colaterais estudados. Ela não está totalmente liberada pelo Ministério da Saúde, mas o governo federal já liberou o uso dessa vacina para a população em geral. Então ocorre uma procura em massa das pessoas, as pessoas vão nos ginásios das cidades, né, para em busca dessa vacina aí para se precaver. Né? E vocês veem filas enormes, filas quilométricas de pessoas vestidas com máscaras, aguardando para serem vacinadas. O presidente da República, cada pronunciamento que ele faz, com seu cabelo lambido para trás, um sorriso cínico no rosto, ele fala para a população que está tudo tranquilo, que essa epidemia não vai chegar ao Brasil. Como o Trump está lidando com isso? Como o Trump está lidando com isso? Ele fez um muro. Ele fez um muro. Ele fez um muro, boa. Trump está dizendo que essa epidemia não vai chegar na América, que a América vai suportar isso, e ele fechou praticamente todas as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai dos Estados Unidos. Ninguém entra, ninguém sai. População lá também está sendo vacinada compulsivamente. O exército, inclusive, forçando pessoas a serem vacinadas. E nos Estados Unidos vocês têm notícias, não pelos canais oficiais, mas quando vocês acessam a internet, vocês acessam a rede Rasma, que é um grupo de jornalistas independentes. Eles divulgam notícias dos Estados Unidos de como está a situação lá, que o exército está contendo as pessoas e muitas pessoas a se mudarem, a serem vacinadas à força. Sai sim. Então a situação dos Estados Unidos está um pouco caótica. Para fazer efeito. E no Brasil a coisa está um pouco mais branda. Você esquenta um pouco. O brasileiro está mais tranquilo, coloca, o brasileiro tem aquela mania de achar que aí nunca vai acontecer com ele, você faz de novo, só coloca, mas já tem uma quente, grande quantidade de pessoas com máscaras na rua, as pessoas mais, mais paranoicas, preocupadas com essa situação. Tá. E aí eu quero saber então qual que é o dia de vocês. Amanhã, depois você vai ter que esfregar. Como que vocês vão trabalham, como que vocês têm o lazer de vocês, qual o relacionamento que vocês têm, vocês vizinhos, estudaram na mesma escola. Vocês têm alguma relação? Não, a gente acorda junto, vocês, eu te ajudo. Um pouco de cada um de vocês. Sem problemas. Quer dizer, eu começo? Não sei, quem quer começar pode começar. Pode começar? Eu quero ser o último palmo não poder fazer com vocês. Demorou. Eu acordo com vocês. Eu acordo cedo. Eu faço os afazeres normais de residência, moro sozinha, por enquanto. Sim, a blusa inteira. Eu trabalho logo de manhã, mais ou menos às 7, deixa mais ou menos por uma hora e meia. Uma hora e meia. Pra 7 e meia, 8 horas já tem um paciente rendado. Bota pra bater e bota pra secar. Normal, trabalho o dia inteiro. Atendo qualquer tipo de pessoa, desde infantil até idosos, sem nenhum problema. Sim. Tá bom? Idoso não. Idoso não. É porque a gente tem especialista. Tá bom? Só tem trabalho. Tá, pessoas que parecem com o pai dela. Desculpa, gente. Really? De boa. O que aconteceu? Não, mais ou menos o dia. Notícias do portal da Rasma, a rede dos jornalistas independentes. Uhum. Nos Estados Unidos, o exército já começa a tomar as ruas e obrigar as pessoas a se vacinarem. E até obrigar as pessoas a mudarem de casa, tá remanejando a população. Embora o Trump fale, não, aqui não tem problema, aqui não vai acontecer nada. A América está livre A América é um país livre dessa epidemia. Great again. Deve ser, sim. Continua. Ok. Sai, fecha o consultório mais ou menos umas 5 horas. Que eu posso. Coxa. Acho que. Acho que eu vou ficar trabalhando até as 6 da tarde. Eu não, se fecho assim, quando pegar trânsito, vai pra casa. Às vezes fecha assim. Tem 3 pessoas por dia. 3 pessoas por dia. A 200 reais a hora. Né? Eu nem vou pra casa, geralmente tomo um banho e saio pra algum lugar. Né? Seja. Com os amigos, sair pra tomar alguma coisa. Ou mesmo vou no shopping dar um passeio. Né? Como o Candanguinho tá na cidade aqui, provavelmente. Já marcado de se encontrar, a candanguinha, né? Porque é uma mina. Eu sempre pago. Né? Vambora. Vamos sair pra balada, filho. Pago, é nóis. É, vamos sair pra balada, vamos gastar no shopping. É, né? O piloto de Fórmula 1 tem grana pra gastar, né? Ela é mulher. Então você é pilota. É pilota. De Fórmula 1. É, exato. Gostei. Primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1. Gostei. Na coisa, né? No pra quem você deu? Seu nome é igual da mulher lá? Qual é? Foi a Como é que é seu nome? Blair O'Brien. Você tem O'Brien. O'Brien. Você disse que O'Brien é do clube de caça. É, do clube de caça. Não, mas eu falei pra você já. Ok. É do clube de caça. Eu montei um contato com o Candanguinho ali, que eu esqueci o nome. Que criou o clube de caça. Halpert. Halpert. Halpert. Né? E o Brian. Eu tenho contato com ele, ainda converso muito. Hoje a gente geralmente sai de vez em quando, né? Então, a relação de amigo que eu tenho com eles mesmo. Eles fazia muito tempo que eu não via, né? Certo. Mas acompanho a carreira dela, tudo. E é mais ou menos isso. Aos fins de semana, geralmente eu vou. Hã? É porque eu não posso ser amiga mulher? Acompanhando a carreira dela? Pra mim é uma perseguição isso. Não, mano. A gente é vizinha, né? É, stalker. Nós somos vizinhas. Eu tô testando a colagem do Mel. Peraí que eu vou voyeur. Voyeur. Nós elas brigaram pela mesma namorada na ensino. Mas geralmente fim de semana eu saio pra ir pra cidade pra outras cidades, pra descansar. Pra ficar mais tranquilo, sair um pouco da agitação. Ok. Mais ou menos isso. Cadê? Ótimo tamanho. Próximo. Next. Como é que é o Torrone? Antes. Como que. Nossa, o João tá mandando uma mensagem agora. Jeff, bom dia. Nossa! Bujão. Bujão da Overrun. Bom dia. Bom dia, beleza. Fala pra ele assim, boa tarde. Boa noite. Bom, como essas notícias da epidemia mundial afetaram você e sua rotina? Virou uma entrevista de emprego, isso. É. Se você pudesse estar com essa pessoa, quem seria? Que chão, da Bíblia? Não, eu tomo cuidado, geralmente, de... Álcool gel, sempre esterilizar. Meu consultório, todo dia ele é limpado. Não. É limpo, né? Tomei um beck, né? Limpo. Os lugares de maior movimentação são limpos com álcool, tudo, pra esterilizar. Né? Eu não ando de máscara, tá? Eu acho que isso é. Não é eficaz. É, não é eficaz. Porque essas máscaras tem que trocar, acho que de meia em meia hora. Né? E as pessoas geralmente não fazem isso. Então você tá com meia hora, você tá perdido e depois, tipo, foda-se, mesmo que eu estivesse sem depende máscara. Depende da máscara, né? A maioria das. Toda máscara é essa. Essa máscara é tipo o garfo atento em cima do relógio de força. Hã? É, a não ser que você tenha uma máscara de gás, assim. É porque a máscara impede o fluxo de ar. Dark Phaser. É, só essa que funciona. Porque essas branquinhas. Solta as É, essas branquinhas não adianta porcaria nenhuma. Essas branquinhas são lindas, velho. Mas. Não adianta, tem que placebo. Mas é. É um bom filme de placebo. Mas não tô em pânico, né? Compreendo a gravidade da situação. Mas eu não sou uma pessoa em pânico. Gostoso. Você vai começar agora a voltar aqui, Valerio? Tá de boa, então. Quem mais? Não sei quem é essa que quer perguntar aí. Hã? Quem mais que quer perguntar? Não, quero saber quem vai falar agora. Ah, ok. Ninguém perguntou quem mais, né? Quem mais? Ah, ok. É um pedaço de torrone. Quem vai comer torrone? Como um torrone? Eu tô na cidade. Torrone é bom, torrone a férias. Basicamente porque eles cortaram todo. o circuito de Fórmula 1, então não está ocorrendo os circuitos, porque fecharam várias cidades, não está podendo nem ir, nem voltar. Então eu estou mais ou menos parado há um mês e meio, quase, sem fazer nada. Só curtindo a cidade, o dinheiro que me sobrou. Não é pouco. E não é pouco. Só curtindo a... Pousou nua? Hã? Pousou nua? Não. Certeza. Mas já teve vários convites. Já teve vários convites. Semi-nua eu já posei. Ganhei muita grana. Pousou com um pneu slick assim, com duas partes. Pneu slick lá. Pneu slick. Que triste. Na maioria das vezes eu saio com a Verônica, que é uma das únicas pessoas que eu ainda mantenho contato da cidade. O restante eu nem olho mais pra cara, ou não vejo mais. Uhum. Curtindo a família. E sobre o que está acontecendo no mundo, eu acredito que é só um alarme bobo, que é algo que está sendo superestimado, como foi o Ebola naquela época, que agora está sendo mais, conseguiram conter bastante e tal. Pode vir até algumas coisas para cá, mas vão acabar contendo, vão acabar com isso aí logo. Uhum. Ok. Como uma pessoa cética, né? Porque eu, como RPGista, vai dar merda. sempre. Um dia vai chegar. Sempre. Um dia chega. Falando, vocês já jogaram o The Walking Dead da Telltale Game? Uh-uh. O jogo perfeito. Ah, dá. Já joguei. Da Telltale Game. A primeira aquele temporada. De escolhas e consequências. É ótimo. Eu joguei os dois que saíram até agora, da Michonne, e o 3 que vai sair, dizem que vai ser perfeito. Cara, é foda. Você tem que cuidar de uma criança. Nem sair de casa. Calma. Vai lá, Ariel. Manda aí, quem é bom, você? Primeiramente, assim que você aqui. Primeiros relatos que teve dessa doença, primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar pro Dr. Zeiss, que tá trabalhando na ONU, lá na África. Dr. quem? Zeiss. Tá referência. E porque ele provavelmente está estudando isso, porque eu fiquei interessado, pedi para ele mandar uma amostra da cepa. E pedi pra ele saber qual foi. Que eu quem saber... que trouxe pro Brasil aí, Brasileiro, esse filho da puta. E eu queria saber quais são as formas de contágio. Você encontra fácil, né, galera? Faz a merda. Faz a cagada. E aí, de qualquer jeito, tá? Senão a gente não tava jogando. Mas poderia demorar mais. Como a minha vizinha tem um cachorro que não para de latir, e eu costumo ir pro laboratório de noite, e antes de ir, eu ponho lá o CD da. Calypso, tu vai um repeat no máximo na janela. Nossa! Triste. Ainda bem que eu sou sua vizinha. Enquanto eu não tô no laboratório, eu pratico um pouco de esgrima, porque é bom só um pouco. E de vez em quando também fico marcando umas consultas com os médicos aí na cidade pra conseguir umas receitinhas. Uhum. de vai pedir. Ok. Bom, você foi seu primeiro a rolar um teste já. Já fiz cara. Você contatou o Dr. Zeiss? Zeiss. Conhece, né? Dr. Zeiss. Eu conheço um. Não sei se é o mesmo. Qual você conhece? Ah, ele é um primata. Esse mesmo. Esse mesmo. Foi todos os macacos. Você vai fazer um teste, então, para conseguir informações desse médico. O que você tem aí que te ajuda? Memória idética. Não te ajuda em nada. Tudo que ele fala eu vou lembrar. Você está fazendo um teste para ele te passar a informação. Para ele te passar a informação. É um teste social com ele. Você lembra que, por enquanto, ele não te passou nada. Essa é a única lembrança que você tem dele. Não. Você tem... Exato. Que momentaneamente ele não te passou a informação. Que características você tem? Você é médico? Tem. A única coisa, assim, que importa... Quando a gente estava na faculdade, eu não entrei no visto da Vicodin sozinho. Quando eu tive acidente no período de guerra, ele prescreveu o Vicodin e falou que era muito bom, falou que ele usava. Então, pra gente usar junto, ele prescrevia pra mim, eu prescrevia pra ele. E eu sei que isso, se cair nas mãos das ondas, ele pode perder o emprego. É chantagista? Eu sei que ele é viciado. Ok, você tá usando seu vício, então, muito bom. O que mais? Um dado. Você é médico? Sou médico. Médico. Tem contatos, não. Amizade. Tá jogando pelo mundo. O que mais? E... Por que eu não posso ajudar o Canário? Primeiro, Pense off. As missões da ONU na África são basicamente operações militares. Então assim, eu tô tentando usar meu conhecimento que eu consegui aí no Haiti, que eu sou bonito dessa médico, pra falar que okay, você fez contato no Haiti do tempo que você teve lá, perfeito. Três dados, o que mais? Eu acho que é isso. Ele é virologista, é virologista, não? Eu sou infectologista. Infectologista. Só que eu vou ajudar ele a estudar. Ele é virologista, é infectologista, então se a gente juntar os conhecimentos... Ok, vai... quatro dados. Tem algum negativo? Você não precisa essa porra dessa forma. Acho que não sei. Vou jogar quatro dados, quero ver quanto sucesso você vai ter. Dois sucessos. Dois em quatro, tá bom, 50%. Tá bom que é chance do dado, mas ok. Bom, Você não tá com o meu problema, não? Robert Neville. Eu gosto de fazer referência. O Dr. Zais, ele responde pra você por e-mail. E ele fala pra você, infelizmente eu não vou conseguir te mandar uma amostra da cepa. Porque é extremamente controlado isso. Certo? E tudo isso tá na mão da Cerberus Lab. Ok, consegui. E a Cerberus Lab tá aliada ao exército. Peregrino. É amendoim, não. Então eu não consigo te mandar uma amostra. Mas o que eu consigo é alertar você quanto às formas de contágio. Tá? Qualquer ferimento pode ser contagioso. Os fluidos corporais são contagiosos. Proibido sexo, hein? Proibido sexo. Proibido não, só que é mais arriscado. E de alguma forma, é possível uma contaminação por vias aéreas também. Que alegria. Que bom que eu estou usando máscara. Que okay. Bom que não ia adiantar mesmo se eu estivesse usando. Eu vou então mandar um segundo e-mail. Ele ainda complementa no finalzinho. Ah. Né? Eu lamento que a Cerberus Lab esteja controlando tudo a respeito dessa infecção, desse vírus. Tá? Mas o exército e a Cerberus Lab tem razão em controlar qualquer amostra disso, porque além de extremamente contagioso, esse vírus ele é altamente mutável. Ele sofre mutações com extrema facilidade e rapidez. O exército americano? Exército americano. Pergunta pra ele quem que é o comandante do exército. Ah. Quem que é o comandante do exército nos Estados Unidos? Sei lá, eu não entendi. O nome da pessoa? É. Sei lá, não. É o General Oxford. É esse que tá lá? É esse que tá comandando lá. Ele pegou o nome real. Mas ele que tá controlando lá na... É o General Oxford aqui em... É o secretário de... Como é que é? Não, mas quem que tá lá? Quem que tá lá? Coisa... O manda-chuva da localidade tá falando que não pode tirar a cepa. Ok. Deve estar loucaço. Eu não vou ligar, não vou receber esse pro secretário. No local onde ele trabalha. É o Maxwell. James Maxwell. Ah! Não sei quem é. Eu conheci o primo dele. Serviu comigo no Haiti. Gasta convicção. Nossa, você serviu com ele no Haiti. Eu servi com ele no Haiti. Era duas convicção. Eu lembro, Jeff, que inclusive ele foi baleado lá num combate ali com alguns locais. Dois é pesado. Que fui eu que salvou a vida dele. Eu tirei a bala dele do peito. Convicção. Graças a mim, ele tá vivo. Muito bom esse negócio de convicção. Só que agora a gente tem que lembrar que essa mesa aqui vai continuar, né? Exato. Agora vai pesado. O Dr. Zeiss responde pra você e fala: vou conversar com o coronel e vou ver o que eu consigo fazer pra você. Fala aqui, beleza. Me deu uns dois dias. Beleza, eu vou trazer essa merda, você tá querendo. É médico, mano. O médico sempre quer. Eu vou buscar essa merda lá se for necessário. Ah, então você deveria ter virado psicólogo. Tá certo. Bom. Tá gostando do Calipso? Essa fica demais. Por isso que eu quis ir por último, porque eu sabia que se fosse primeiro, mudar de moto. Você não é meu vizinho? Eu sou. Eu sou o vizinho dele. Seu cachorro late, eu sou alto. Quem disse que eu tenho cachorro? Eu. Eu não tenho cachorro. Agora você tem. Ai, ai, ai. Bom. Dia 18 de fevereiro de 2017. Passou 2 dias ou? Ainda não. 18 de fevereiro já passou um dia. A gente começou dia 16 de fevereiro? 18 de fevereiro de 2017. Não, 17. Tá. É quase hora do almoço. E vocês estão cuidando dos seus afazeres normais. Você está atendendo uma cliente, uma mulher, transtornada, coitada, porque o marido traiu ela, e o namorado traiu ela, e o outro namorado traiu ela, e ela está numa paranoia de que... Traiçoeira. Que triste. É, de que todo homem que chegar perto dela vai traí-la. E agora ela tá desesperada. Fala pra ela catar uma mulher, então, de acordo com o problema dela. Consertou! Consertada, acabou, tá nova. E agora ela tá desesperada porque traiu, o marido traiu ela, ela tá em processo de divórcio do marido, tá se separando dele, tá? E ela se mudou pra um apartamento sozinho, um apartamento pequenininho, sozinho, né? E um vizinho dela se interessou por ela e tá puxando assunto com ela e flertando com ela, e ela tá com um receio tremendo porque ela já tem uma certeza que o cara vai trair ela antes de ter qualquer coisa com ela, até ela vai bater um novo recorde de cornice, de loucura, de cornice. Tá. Uhum. Verônica, né? É, Verônica. Verônica, deixa eu marcar aqui. Agora tem que anotar. Porque isso aí tem que continuar. Verônica. Marshmallow. Brad. Blair. E Robert. Neville. E Robert. Eu aposto que eu não infecto. O Ariel tá de Robert hoje. É. Por que, meu Deus? Ai, ai. Certo. Você está tratando dessa mulher, tá? É quase a hora do almoço, né? E quando dá o horário dela, tá? E você vê, olha o relógio, você vê, já são 11h30. Já é hora dela se mandar. Pra você já ir se preparando pro seu almoço. Faz seu próprio horário, você faz o almoço normalmente em 2 horas. Bem tranquilo, bem do céu. Você nem é médica, né? A mulher se levanta, agradece muito pelos conselhos que você deu a ela. Que conselho que você deu a ela? Pegar uma mulher, sério? Pegar uma mulher? Não, pegar uma mulher não. É bom, posso, acha? Já gostava, vê se foi um conselho. Se tornou homem pra ela, pega uma mulher. Ela vai ficar em dúvida das coisas, né? Ela tem que tirar essa paranoia da cabeça, porque quanto mais paranoia ela tiver, mais ela vai demonstrar isso pras pessoas. Né? E o que vai acarretar de fazer, que ela fazer com que as pessoas traiam ela. Então, a partir do momento que ela tirar isso da cabeça, ela vai seguir a vida tranquila. Ok. Larga a mão de ser chata, mulher! Um sucesso só. Ela sai dali sem que você saiba, na cabeça dela se formando uma ideia, uma teoria de que a culpa de todas as traições que ela recebeu, que ela sofreu, é dela própria. Quer que ela volte mais aqui pra ela me dar dinheiro? Ela começa a ficar em um estado pior do que ela tá no TV. Nem um colabora pessoas, eles querem dinheiro. Exato. Exato. Eu trato o problema e jogo o outro, pra que ela continue vindo a mim. Ela sai, você sorri por dentro, né? Sabendo que você cumpriu sua missão, que você cativou essa cliente por todo sempre. Sem sequer se desconfiar de que o mundo está acabando. E aí você fecha a porta e se vira para tomar um café e se preparar, pegar sua bolsa, suas coisas para ir almoçar. Quando você ouve na porta alguém batendo desesperadamente. Culpa minha, né? Tá. Olhei pelo olho mágico. Você olha pelo olho mágico, você vê o Thiago, um cliente seu, um paciente seu. Faz mais ou menos um mês que ele não aparece. Aí ele batendo desesperado. Um cara bem transformado. Pois não? Doutora, doutora, preciso lhe falar. Não é horário. Por favor, por favor. Compre mais. Qual é o problema que está ocorrendo? Não estou bem, eu não estou legal. Você não pode voltar daqui 2 horas? Eu prometo que não vou te tomar muito tempo. Eu preciso desabafar. Tem algo muito estranho acontecendo. Cobra mais. Taxa extra. Almoço, filho. Hã? Esse é o almoço, cobra mais. Taxa de almoço. É o dobro, no mínimo. É. Relaxa. É o dobro por meia hora. É o dobro por meia hora. Ok. Abra a porta e entra. Obrigado, obrigado. Por favor. Eu vou me deitar aqui. Ele deita assim e já tira os sapatos. Vai ser rápido pra caralho. Tira os sapatos. Tira as meias. Cheiro de chulé. Horrível. Né? Isso é horrível. E olha pra você. Ah, desculpa pelo cheiro, desculpa pelo cheiro. É que eu não tô bem esses dias. Tô vendo. Sabe o que que é? Ele aponta pro pé assim pra você. E o cachorro me mordeu. Tô desconfiado que ele quer me matar. Por que que ele te mordeu? Do nada? É, aconteceu de repente. Não sei porquê, ele sempre foi tão dócil, tão bonzinho. Aconteceu de repente, do nada, ele me mordeu. Nossa, depois que aconteceu isso... Não sei, tu voltou tudo, doutor, voltou tudo, eu tava tão bem. Eu tô achando que meu cachorro quer me matar. Eu não consigo mais dormir. Eu saio na rua e eu tenho a impressão que as pessoas querem me matar. Não, você pode ficar. Você não, pode... não tenho como. Tem, senhor. As pessoas, eu tenho certeza, as pessoas querem me matar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que matar elas antes que elas me matem. Não, senhor, não tem não. Não fala. Por favor, doutora, me ajuda, o que eu faço? Você relaxa. Relaxar? As pessoas não querem te matar. E você não quer matar pessoas. Às vezes eu tenho vontade. Todo mundo tem, mas não é pra fazer isso. Aquele momento que você... Não, mas é sério. Ele pega na sua mão. Não, também é nas mãos da sua namorada. Desse tanto, dos pacientes. Levanta assim, se aproxima de você. Não, é sério. Eu afasto. Às vezes eu tenho vontade de matar as pessoas, assim, que eu tenho medo que elas me matem. Eu sugiro que o senhor sente. Tá certo. Pega ele e volta assim. Deita no divã, né? Com as mãozinhas assim. Peguei a minha bolsa, tá? Estou com a mão dentro da minha bolsa. Você tá pegando a bolsa? Não, vou deixar a bolsa do lado assim. Ok, ele tá lá assim, né? Às vezes eu tenho vontade de matar as pessoas, porque eu tenho medo que elas me matem. As pessoas não vão te matar. Às vezes eu tenho vontade de comê-la. Quê? Quê? Quê? Comer? Você pegando a bolsa e... Não, não, você quer me matar! Eu quero mesmo, eu sabia! Até você! Eu pego, eu tiro o celular. Ele levanta assim e vai se afastando em direção à janela. Eu tiro o celular da bolsa. Você vai tirando o celular da bolsa? Eu só mostro, eu falo assim, é só o celular. Vou só pôr no silencioso enquanto o senhor fala. Tá, ok. Vou só pôr no silencioso. Ok, você vai jogar um teste pra mim então. Você vai jogar um teste pra mim então. Pra tentar persuadir ele que você só tá puxando o celular ali. Ok. Muito já puxar minha tira. A dificuldade pra esse teste é 2. É 2, ok. É 2. Falhou. Falhou. Só ver. O que pode te ajudar aí? Ah, eu acho que nada, pela verdade. Nada? Joga um dado de sorte. De psicóloga! Eu sou psicóloga. Ok, psicóloga, né? Um dado. Aqui é off. Tá, circunstância. Você é psicóloga dele, você conhece o paciente. Dois dados. Um dado de circunstância. Psicóloga desse idiota aqui. Tá. Você não tem mais nada de social? Parece que não, né? Nossa, o pior, Jeff, quando você tava conversando com ela, eu fico lembrando das vezes que a Ariane estuda pra prova, cara. É, cara, não, tipo, ela estuda só pra prova porque ela não consegue estudar lendo baixo, ela lê alto. Então, com o fone, eu fico escutando tudo que ela fala. Nossa. Tudo que ela fala. Aí o cara, desesperado, assim, achando as coisas, vai aparecendo os argumentos. Tipo, caralho, velho, eu estudo com a Ariane. Você estuda com a Ariane? Eu não sei se vai me ajudar, mas eu tenho nervos de aço. Então eu não vou ficar desesperada com a situação. Então você vai se manter calmo e tentar transparecer isso pra ele. Transpassar sua calma pra ele. Ok, isso. Pode pegar outro dado. Eu tenho 3 dados aqui. Tem PP, cara. Assassino não mata com Deus. Não é cup. É devastada. Não, não. Deixa aqui. Ajuda aí. Põe aqui no meio. Tá baixinho. Baixinho. Não, uma pessoa baixinha, não passa tanta agressividade. Não passa agressividade. Ok, aparentemente é uma aparência inofensiva. Tem uma aparência inofensiva. Não oferece tá perigo. Só aparece perigo. Aê, boa, a Ariane sofre disso, coitado. É verdade, uma Ariane parece uma criança, Ariane. Concentração eu também sofro você disso. Tem uma concentração inabalável. É, eu sou... Isso vai te deixar muito concentrado no que você quer fazer pra, nossa, por ele. Tinha até esquecido que tinha colocado isso. Eu acho que a concentração não auxilia aí. Não? Ou frio, okay. Ou frieza, sim. A frieza, sim. É, frieza, lógico. Frieza, sim. Frieza, já até falei. Não. Sim. Você vai tentar se manter calmo e transpassar essa calma pra guia ele. Guia local Google. Guia local Google. Falou, pode tirar um dado. Nerd. Coloquei com o ah, insensível, insensível tirão. Insensível, você queria ganhar um reload. Reload. Aqui, aqui? Improvisadora? Então, mais um, improvisadora. Você está improvisando algo pra ele. Estou improvisando uma gambiarra ali pro cara não perceber que eu tô... Não, você não tá improvisando uma gambiarra. Você tá improvisando um argumento pra ele que você não tinha naquele momento. Não sei se o Jeff é assim. Não, esse improvisador aí, no caso, é MacGyver, né? Depende. É fazer gambiarras, não é? Você é uma pessoa... Eu sou nerd também. Nerd tem esse raciocínio rápido pra RPGista. Tá, pega mais um dado. Então, pelo improvisador e o nerd. Dois sucessos. Se você for dos barbichas, o seu improviso é pra parte social. Ok. Entendeu? Por isso que eu tava dois falando. Mas acho que não foi nisso que ela pensou. Era uma gaiva. Tem que argumentar. O argumento é o que importa. Consegui. Opa, conseguiu. Três sucessos. Três sucessos. Beleza. Era dois. Boa. Beleza, conseguiu. Você vai tirando calmamente o celular assim na bolsa. Calma. Eu só vou pegar o meu celular. Fique calmo, ouça minha voz, concentre-se na minha voz. Não vai te acontecer nada. E ele vai soltando lentamente, aproximando o corpo dele, a mão que ele estava levando a um vaso que você tem ali. Nossa! Um caríssimo. Vaso. O cara vai catar meu vaso, eu espanco esse cara se ele catar meu vaso. E aí você tira o celular, mostra pra ele, fala que vai pôr no silencioso. Ele... Ai, que susto. Tá vendo, doutor? Eu tô muito ruim, tô muito mal. Eu acho que as pessoas querem... Querem me matar, e às vezes eu tenho vontade de matar as pessoas, comer elas. Comer elas? É. Olha o necrófilo aí. Por isso meu cachorro me mordeu, eu tenho vontade de devorar as pessoas às vezes. Uma coisa muito estranha, doutora. Eu não tô bem. Vai ter que muito bizarro assim. O que eu faço? Fique tranquilo, vou receitar algo pra você que vai ser, cara, muito bom. Ai, não tá, já preta de novo. Não, doutora. Cala a boca, ele não precisa saber disso. Eu acho que vai ficar pior. Eu sei. Eu receito. Eu sou médico de verdade. Eu sei disso. Acho que vou ficar pior com tarja preta, doutora. Não, que tarja preta? Não, ela que tarja preta? Não precisa dessas coisas. Homeopatia. É natural. Ai, que bom. Quiropraxia, conhece? Que os bom. Caras naturais. É de bom, é coisa natural é sempre isso. Boa. Quiropraxia, onde tá com a luzinha. Relaxa. Por favor, me receita. Mas a senhora é médica pra dar receita? Fique tranquilo, a parte natural, a natureza é a medicina. Ah, tá bom, improvei. Sim, sim, sim. Relaxa. Obrigado. De nada. Receito pra ele lá. Um calmante natural pra ele. Ok. Um floralzinho da vida. É, um floral da vida pra ele tomar. Maracujina concentrada em osmose. É. Aquela bolinha de açúcar. Um bolinho de açúcar, né? Com um de farinha. Bolinha de açúcar ele dá em, pra barata, né? É, não, aquela homeopatia mesmo. É. Bolinha de açúcar. Pega o receito pra ele. Não, ele pega assim o papel da sua mão e tá tremendo. Fala assim. Visivelmente. Tem uma farmácia aqui na esquina. Sim, né, sim. Dessas naturais. Farmapet. Isso. Farmapet, pro senhor. O senhor pode ir lá que eles têm a pronta entrega. Sim, doutor. Obrigado. Por favor. É. Um a cada 8 horas. Obrigado. Seis. De nada. Vou dar a mão pra você assim. Não, eu não posso. Eu não dou as pessoas. De nada. Ele vai levando, ele vai saindo. Conforme ele vai saindo, tá, ele vai indo em direção à porta. Eu deixo ele tá, indo. Ele vou tá manter lendo a distância. Receita. Ele tá lendo a receita, indo em direção à porta. Ele larga a receita, vai com a letra, mão na maçaneta assim, ele dá um cambaleado, tromba na porta. Eita, aí ele abre. Obrigado, doutora. De nada. Né? Ele sai pra fora assim e ele bate a porta. Só que ele tá tão alucinado, tão distraído, que na hora que ele puxa a porta, ele puxa a porta com a mão por dentro. Nossa. E ele bate com tudo a porta ali. No que ele dá aquela pancada seca ali, você pensa, ai. Quebrou, né? Aquela puta porrada, né? Ele pá! A porta assim, né? Aí ele empurra a porta e volta com a outra mão. Tipo, Oh, desculpa, que distração a minha, doutora. Perdão. Ah, eu usei assim, desculpa. E ele sai por essa porta e aparentemente pra ele não aconteceu nada. Por que você não deu a mão pra ele? Eu não, sai fora. Essas coisas acontecendo aí hoje em dia. Não deu o quê? A mão pra ele. Não dou a mão pra ele, mas nem fudendo. Não dou a mão pra ninguém, meu bem. Aqui é que nem chinês. Aqui é que nem chinês, meu bem. É Japão. Oh. É, oh. E aí, finalmente, após a saída desse caso mais curioso do que o normal, então você consegue juntar suas coisas. E eu almoço. E vou sair pela porta do fundo, pra que nenhum doido me veja saindo por ali. Lembra que a gente marcou o almoço hoje. Exato. Vocês vão almoçar juntas. Vamos marcar o almoço. Ok, hoje. Ok. Eu sou de Apocalipse, né? Que dor, que dor. Depois eu falo pra minha mãe que você tá xingando ela, vocês acham bom. Caraca, velho. Que... Vai começar o Apocalipse zumbi, né? Vamos começar o zumbi aqui. Vamos fechar a janelinha, gente, um pouquinho? Deixa eu fechar. Tá dando uma esfriadinha? Tá ficando frio, eu quero ver pra mim pra cá. Bom, Blair. Deixa pela parte de cima. É. Quase hora do almoço. Tem a mãozinha. Põe a mãozinha na parte de cima. Junto com a minha família. Né? Casa da sua avó. Casa da minha avó com a família, esperando sair aquele almoço assim, maroto. Ela vai almoçar com você? Vai almoçar na casa da minha avó. É, ok. Hoje é almoço de família. Amiga de infância. É almoço de família pra noite e sair pra parar. Exato. Então hoje é sexta. Muito bom, muito bom. É sexta-feira. Sexta-feira. Então, sexta-feira. Ótimo. Eu vou até ver. Dia cara, de santo vai cair numa sexta. Todo mundo fiquei curioso, cara. Vai cair numa sexta. Certeza. Se for, fodeu. Porque dia 18 não, é um sábado. É porque hoje é dia 18, sexta. Eu trabalhei no sábado? Você trabalhou no sábado. É, comprei. Mudamos então para dia 17, sexta. Ok. Ok, ok, nice. Quase. Passamos do lado. Quase. Sexta-feira. 17/2/17. Do 2? Fevereiro. 17 de fevereiro de 2017. Não era de janeiro? Não, fevereiro. Eu fumei. Toda a tarde. Eu ouvi de janeiro. Blair, você tá lá ajudando sua avó a preparar aquele almoço tradicional de família. Seu sobrenome é? O'Brien. O'Brien. Ok. Solta minha família é irlandesa. Irlandesa. Só tá preparando uma carne, tá? Preparando um fazão. É, que delícia. Nossa, eu gostei. Você já comprou fazão em Araraquara? Fazão. Na Delisa. Vende fazão na Delisa? Vende congelado. Nossa. Deve ser caro. Cara, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema pra Blair. Então ela foi lá com pra nenhum dos O'Briens. Pra nenhum dos O'Briens. Que tal deixar de ser. De todas médico. As campanhas. Aí então a Blair foi lá, gastou seu dinheiro, né? Não faz bom. Seu dinheiro suado, mas prazeroso, você ganha nas corridas. Puta, cara. Comprou aquele fazão, né? Pagou R$225 o quilo do fazão. Cara, né? De boa. Exato. E levou pra cara da sua avó. Pra cara da sua avó. Pra casa da sua avó. Sua avó é cara também. Me deu uma nova. E falou pra ela: vó, trouxe um gostinho da nossa terra. Né? Nossa, alegria da velha. Alegria. Milhão. Sua avó, ela sorriu com aquela boca sem dentes de orelha a orelha. É, minha avó tem 86 anos, coitada. Sorriu de orelha a orelha. Né? Toda feliz. E aí ela já pegou o fazão, já descongelou, né? Sua mãe pegou o fazão, pôs pra descongelar, né? O fazão descongelado, sua avó já começou a espancar o fazão pra amaciar a carne, como ela fazia antigamente, tá? E começaram a preparar. Pegou a marreta lá fora. Congelada, né? Que horas são? Mais ou menos umas 11h30, meio-dia? Começou isso aí em torno de 9h30, 10 horas. É, cozinheiro! Mandar mensagem pra ela só pra confirmar. Por isso que pegou o celular. É verdade! Eu tinha pensado nisso! Quando dá em torno de umas 11h30 mais ou menos, né? Você vê que a sua avó começa a xingar com a boa irlandesa que ela é. Ela dá uma golada no Scott. E começa a xingar. Você sabe que isso é alemão, né? Eu sei. E ela começa a xingar. Brava, né? O que foi, vó? Ah, do Fernando. Ah, essa carne tá toda dura. Tá velha, tá passada. Olha aqui, ó. É que a gente não tem culpa, né, vó? A gente tá no Brasil. Não tem como trazer fresco aqui. É complicado, essa né? Terra. O máximo que eu posso te trazer aqui é um gazelinho. Essa terra é muito ruim. É muito ruim, não tem carne boa. É, aí você tem que reclamar com o vô, não é? Não é com a carne, não. É. O vô que trouxe a família pra cá. Infelizmente já eu tá sempre reclamo com infelizmente ele. Já tá no céu já, coitado. Ou no inferno, né? A gente não sabe. Bebi o dia inteiro. Mas eu preciso melhorar isso, meu netinho. Minha netinha. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso que você vá até o armazém. Põe vinho que melhora. Vá até o armazém do Scott e me traga alguns temperos. Eu vou fazer uma lista pra você aqui. Tá. Passa a lista pra mim, eu vou lá. Faz o armazém do Scott não existe em Araraquara. Sua bola já tá com um pouco de Alzheimer. Ela fala pra você okay. O armazém do Scott, que é o armazém que ela costuma comprar quando vocês estavam lá na Irlanda. É lá, né? Então, pode deixar. Passa pra mim os ingredientes, eu vou buscar pra senhora. Certo, fica tranquilo. Certo. E ela faz uma listinha pra você lá. Com as mãos tremas. Tá? Tempero que tem aqui, né? Entrega pra você. E fala: vai, minha netinha, vai buscar isso. Tá? Mas é pela estrada, não pega o atalho na floresta, não. Perigoso. Não, eu sei. Tem lobos na floresta. Eu vou pela estrada, vou na calçada ainda ali. Calçada? É, na calçada. Fica do lado da estrada. Ah, tem calçada agora. É, agora tem calçada. Que bom, né? Esse país é muito bom, né? É, esse país é bom. O vô que trouxe pra cá, tem que agradecer o vô. É, eu vou agradecer ele todo dia. Tem que ir na ideia do vô. Porque é divertido, né? É divertido. Vai lá buscar, vai. Coitadinho da minha bisavó, ela é desse jeito mesmo, cara. É. Ela morreu com 104 anos ainda. Olha isso. Morreu filha pra caramba. Durou bastante. Você é o Goku Black? What? Você tem um anel do tempo. Zamas maldito. Zamas maldito. Você tá assistindo? Tá muito foda. Nossa, malotíssimo. A fusão dos dois foi incrível. Que vocês vão tipo, mudar de assunto aleatoriamente. Perdão, desculpa. Volta. Desculpa. Tinha mas o melhor foi a Jink Dama do Trunks. É. Na espada. É Jink Trunks. Foi muito foda. E aí você vai comprar esses temperos onde? Os temperos são muito difíceis ou não? Alguns são um pouquinho mais elaborados. Ela é rica, pega um jatinho pra escola. Se não tiver tudo no passarinho, eu vou dar uma passada na... Não vai ver, João. Tem um negócio que é na galeria ali mesmo, que é de grãos e secos. Certo. Então tem bastante coisa ali. Então. Ok. Vou pegar lá. Eu sei onde que é. Ela tem bastante tempero seco lá, principalmente. Tem bastante coisa. Muita coisa. Primeiro no passarinho. Qual passarinho? Pegar fresco. Você vai? Eu vou ali na Queira da 5. Tá, rua 5. Pergunta, que região da cidade vocês vivem, no final? Região central, né? É, perto do fórum ali mesmo. Médico. Sabe aquele prédio? Perto do fórum ali, sabe? Uma casa com 1720. Sei, sei. Sabe aquele... Só que a minha casa é onde é o coque agora. Ok, o louco. É a casa ali do coque. Que era um casal antigo de fazenda. Era um casal antigo de fazenda. Sabe o aquele outro que agora eu recomprei o coque. Uhum. Aí eu paguei outro local pra eles lá. Eu basicamente fiz outra construção pra eles em pagamento de um novo prédio e tudo. Eles me deixaram aqui. Ok. Eu moro ali na frente do S, aquele prédio alto, bonitinho. Sei. Moro pelo último andar. Aham. Uhum. Extra, igreja, prédio. Isso, ele ali. Aquele prédio. Esse é o prédio mais caro da cidade. É, tem um amigo meu que o médico mora lá. É. Por isso que eu falei. Você está roubando a vida no dele. No jogo? Na RL. Na RL. Ok. Tá. O secretário todos os. Blair, tem o passarinho. Você vai, obviamente. Dirigindo. É o normal. É o básico seu, tá? É. Eu tento dirigir carros pequenos e. Não chamam muita atenção. A maioria das vezes é aqueles mini. Ok. Certo. Os elétricos. Se fosse 50 anos, mandava embora. O quê? O 50 anos. Eu gosto dele. Eu gosto muito de carro pequeno, na verdade. Sou fã de carro pequeno. Eu odeio. Eu amo. Eu não consigo entrar naquelas porra. Bom, você tá dirigindo seu carro? Que carro que é mesmo? Aqueles mini. Mini Cooper. Ok. Mini Cooper. Tá dirigindo seu mini lá. E aí você tá. Só que é o conversível. Você sobe a feijão, né? Não é feijão, é a Espanha. Que sobe, só que é a 5. Você sobe a Espanha, chega ali na rua 5, você vira. Tá, entra aí. Na verdade, a 5 ela tem muito sinal. O que eu vou fazer? Eu subi a Espanha. Eu vou pegar aquela que é no meio do cemitério ali pra esquerda. Certo. Vou nela até depois da Barroso. Aí na Barroso eu vou pegar a direita até a 5 pra depois continuar. Que daí só vai ter mais um sinal até passar. É, depois do Barroso. Aí na Rua da Pastelaria. Então você volta pra Rua 5. Exato. Ok. Você tem pressa? Não é que é pressa. É que eu não gosto de trânsito. É, esse negócio de corrida não gosta de trânsito. Tem claro, é horrível. Por que eu digo? Bom, quando você vira na Rua 5, você nota que tem um pouco de trânsito ali. Tá? O que está acontecendo? Ali no bardozinho está tendo algum movimento, numa espécie de um esquenta do pessoal de faculdade. Vai ter algum evento estudantil, início de ano. Pergunta o que é já para nós à noite já. Demorou. Vai ter uma festa à noite. A cervejada de recepção dos calouros. Ah, é, né? Okay. Cervejada de recepção dos calouros. Obrigado. 25. Vai ter uma cervejada de recepção dos calouros à noite. Tá? E o pessoal já tá ali nozinho, já esquentando. Vai ser Alvorada, já, tá? Já começando a tomar. Mas vai ser onde? Alvorada. Alvorada? Onde que é Alvorada? Sabe quando se passa a química? Ah. Ali, a primeira cozinha esquerda? Sei. Até o final. Do lado ao final, Alvorada. Sei. Toda festa. Eu conheço o dono do Zinho ou não? O Zinho. Ah, conhece, né? Não, não vou gastar convicção por isso que eu te perguntei. Não sei. Ok. Então deixa quieto. Não sei, você conhece? Não conhece. Tem essa convicção pra conhecer? Ah, depende. Se não fizer parte da história, não, você gasta convicção pra ela fazer. Quando você pinta tudo, você perdeu pra sempre. Mas é de capa lá, perto sempre. É, tudo bem. Eu gosto de pintar bolinhas já. Tudo bem, pode pintar suas bolinhas. Quer apagar depois? Depois o problema é que pode chegar um momento em que elas se encontrem, aí você vai se confundir. Eu vou ficar bravo com você. Jeff, então eu faço uma pergunta. Aonde que vai continuar? O esquenta vai continuar aqui ou vai pra outro lugar? Não, a gente vai passar a tarde aqui inteira e depois a gente vai pra lá. Pra lá onde? Lá na Alvorada, onde vai ser a festa. Então demorou. Não se encontra na Alvorada, então. Tá, essa rodada aqui eu pago. Dou uma nota de 100 pro cara. Nossa, o cara pega a nota assim, né? Dá aquela cheirada. Ele tá aí, paga. Obrigado, minha linda! É nóis, sai buzinando. Vou embora. Sai buzinando. Trânsito meio devagarinho. É só ter dinheiro, é a melhor coisa que tem. Você só ostenta, todo mundo dá em cima de você e você dá fora em todo mundo. Exato. É, você sai buzinando, o pessoal... Te saudando, né? Vibrando, né? E aí você sai, o trânsito dá aquela limpada, você dá aquela acelerada. Quando você chega ali na... É a Mauá antes do passarinho? É a Mauá. A Mauá. Quando você chega... A Mauá é a que desce. Não, na verdade a Mauá é a 5. Não é? Não. Não. Ah, não me lembro, Jeff. Agora, você chega na rua antes do passarinho... Tem perguntando pro Google. Que eu tô falando. Verônica é o Google. Eu tenho um mapa aqui, né? O guia do Google. É que a Verônica tem o guia do Google. Né? É. E o guia local ruim? Se fosse a Verônica, eu já sabia onde era. Tô com ele na tela, beleza. Né? Aqui, Rua 5, tá? Você tá indo na Rua 5. Quando você chega na Avenida São Geraldo, tá na esquina. Você acabou de sair do Zinho, começa a acelerar ali. E aí você tá chegando na Avenida São Geraldo, tá? Você escuta um tropé. Pega. Eu vou olhar pros lados, não tá vendo barulho. Tá? E você olha, descendo a Avenida São Geraldo ali, na contramão, tá vindo uma multidão a pé. Na rua mesmo? Assim? Na rua mesmo. Caraca, não vai dar pra não passar então. Lincha para. Não. Dá até. Dá quase pra você passar. Mas na hora que você tá chegando, você escuta ele: pega. E vem aquela multidão assim, invade a Rua 5. E começa a passar na sua frente. Eu dou uma realista só, fecho os vidros e tranco a porta. E você quase atropela essas pessoas. Você tem que jogar um teste pra não atropelar. Bom, eu sou piloto, tenho raciocínio rápido, sou uma pessoa prevalente, então tenho certeza que eu vou conseguir isso. Eu sou uma pessoa estrategista, então eu sei certinho como que eu vou me portar com o carro ali, consigo pensar em uma estratégia pra não atropelar ninguém. E sou uma pessoa criativa. Ok. Vou bater no gordinho, quando o gordinho vai. Pode jogar. Eu sou avarento, fumante. Sangue frio também conta? Sangue frio conta. Ah, não, tô perguntando avarento e fumante pra ver se não tira dado. Tira. É, o fumante tira. Fumante tira. O avarento não. Faz tempo que você não fuma? É desde a hora que eu saí da casa da minha avó. fumante. Eu tento não fumar dentro do meu carro. Ok, tira um dado do fumante. É, eu tirei já. Quanto sucesso? 5. Joga. 2. 2. Nossa, deu a impressão de ter gritado. Aquela multidão toma a rua 5 ali, né? Você já freia, manobra o carro assim, né, subindo na calçada ali na Avenida São Geraldo e já engatando a ré. Conforme o carro vai virando e reduzindo a velocidade, você já vai engatando a ré e já vai reduzindo, trazendo ele para trás. Uhum. Aí você encosta o carro e você vê aquela multidão passando, correndo atrás de um cara, tá? Esse cara tá sangrando? Esse cara, ele tá com a roupa toda rasgada, ele tá ferido. Então você nota que ele tem escoriações assim nos braços, nas pernas, a roupa rasgada, tá? Marca de pancada na cabeça e um monte de gente correndo atrás dele gritando: pega, pega, pega, pega, pega. E quando ele chega ali na Avenida São Geraldo, ela morre ali na rua 5 e não tem continuação. Ela morre na rua 5, Avenida São Geraldo. Na 5 e meia. É 5 e meia. Não morre não, desculpa. Ela morre na 5 e meia. Ela morre na 5 e meia, né? Na rua 5. Mas o que acontece? Quando chega na rua 5 ali, esse cara que tá correndo, ele vira na rua 5 na sua direção. Filho da puta. Tá? E aí ele para no seu carro. Ele para no ele meu para carro. No seu carro. Ele tromba assim no seu carro, bate no carro, assim no capô do carro, né? Ele olha encarando você assim. Nossa, ele tá filmado, hein, pelo amor de Deus. Ele tá visivelmente transtornado. Tá? Okay. Tá? Os olhos. Os olhos esbugalhados, tá? Escorrendo uma baba assim. Da boca ele olha pra você, aí ele vira pra trás assim, apoia no carro assim. Jeff, quando ele bate no carro, e tem aquela gente coisa de internet, cara. É internet. Ok. Boa, boa. E aí ele vira de costas assim, a multidão já vem cercando ele. Pega, pega, pega, pega. Você vê dois caras fortes assim, regaçando a manga indo pra cima dele, e os caras estão com um porrete na mão já. Ah não, vai foder meu carro. Já vão pra arrebentar o cara. Né? Vai foder meu carro. E o cara... começa a gritar pra eles. Tá? Quando ele grita, todo mundo para pra trás. E um dos fortão vai pra cima. Ah, desgraçado, desgraçado. Você mordeu minha mina, filha da puta. Agora você vai ver. Ai, que beleza. Ergue o porrete assim, não que ele ergue o porrete. Você canta rei, vai. Duas coisas acontecem. Você escuta uma sirene vindo de trás de você. Né? E o cara que tá encostado no seu carro, ele pega impulso no carro e pula em cima do cara. Morde. Tá com corrente. E os dois começam a se atracar e lutar no chão, né? E aí você escuta o cara. Não dá corrente. Pra filmar enquanto eles estão no chão, né? Dá. Ah, ok. Dá, que ele pulou. Então, é conversível! Dois, ele tá uns 2 metros. Eles estão uns 2 metros à sua frente. Ah, não, então filma tá? Do lado dentro do carro, tô trancado. O cara que encostou no seu carro, ele apoia assim, põe uma das pernas no para-choque e dá. O carro tá chacoalho, dá um impulso assim. Violento em cima do outro cara, tromba no cara, o cara é grandão, corpulento, os dois vão pro chão, rolando, se atracando no chão, tá? E aí, aquela briga, a galera em volta, vai, soca ele, e aí você escuta o cara, o grandalhão do porrete, grita: ai, desgraçado, filha da puta, tira esse maldito daqui, e você vê o cara tá mordendo a orelha dele, arrancando a orelha dele fora, na dentada. Eu não paro de filmar um minuto. Você vai filmando ali, arranca a orelha e uns dois ou três já começa a chutar e o cara começa a recuar, assim, ele fica meio de quatro no chão, né? E meio que rosnando para as pessoas, como se fosse um selvagem. Eu vejo que os policiais estão chegando, né? Em seguida a polícia... Aí para dar aquela migué que eu não fiz nada, começa a buzinar os caras. Começa a buzinar, todo mundo para, olha assim, a polícia já chega, o Giroflex ligado, né? Sirene ligado. Aí vai entrando chegam do lado, eu escondo o celular. Vai entrando tudo no meio da multidão, a galera abre assim, quase sendo atropelada. Os policiais já descem com tonfa e já vão arrebentando o cara que tá no chão. E já separando, tá? Um dos policiais, eles estão em 4 policiais, um dos policiais já vai no... acudir o cara que tá no chão caído. Né? Com a orelha toda fodida, né? Outros dois vão pro cara que tava agredindo, né? Já vão segurando ele ali, dão umas porradas nele, já seguram o cara, né? E um quarto policial já vai dispersando a multidão e já juntando gente, testemunha pra explicar o que aconteceu. A primeira coisa que eu faço, como eu sou uma jovem ainda, muito dinheiro, só que não é só de putaria, mas gosta de chamar atenção. Uhum. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu sei que tá tendo esse rebuliço do vírus e tudo mais, eu vou postar nas redes sociais o vídeo falando pra quem disse que o vírus não chegaria no Brasil. Com essa descrição. Só pra chamar a atenção pro meu perfil mesmo, okay, sabe? Okay. Chamar mais curtida no perfilzinho ali do piloto. E bop. Você posta ali, rua parada, né? Por causa do que tá acontecendo. Né? Os policiais, eles conseguem conter o cara. Peraí, eu sei que o vírus causa raiva e tudo mais, né? Sabe, ok, então tá tudo bem, tá tudo bem. Aí os boatos que você ouviu o mundo afora. Tá, tão tranquilo, dizem então. Isso, né? Tão policiais, os dois policiais estão segurando o cara, né? Um policial tá acudindo o cara que tá com a orelha no chão, já com um rádio chamando paramédico. E um quarto policial interrogando as pessoas, tá? Dispersa a multidão. E isso dura aí em torno de uns 10 minutos que você perde, 15 minutos que você perde nisso, tá? Ah, eu só vou mostrar a aparência da... Pode falar, certo, eu vou abrir aqui a aparência. Perde uns 10, 15 minutos nisso. E aí o... Nesse tempo, você olha... Já tem 500 curtidas. Caraca! 500 curtidas. Vai de novo, um minuto, velho. 500 curtidas e 123 compartilhamentos. Comentários? Comentários, tem uns 500 comentários também. Um monte de comentários. Né? E aí, quando você pega pra olhar, que você vê, nossa, 500 curtidas, que legal, né? Você recebe uma notificação no Facebook. O quê? Você foi denunciado. Foi denunciado abuso no seu vídeo. Conteúdo inadequado, explícito, Facebook pedindo, dizendo que vai retirar... Esse é literalmente o perfil que eu vou te mostrar. Dizendo que vai retirar o vídeo do ar, que você é pode contestar. É o da minha irmã. Cusão, cara. Ó, dá uma... Vai, só dá uma olhada. Não, vai ficar stalkeando o... Não, só pra você ver mais ou menos como que é o perfil do Facebook da Black. Só, ok. Então, achei. Você tem tatuagens? Tenho. É, essa é a minha aparência, literalmente. Ok, muitos selfies, seminua, biquinhos e foda-se ligado pro mundo. É sempre isso. Deu pra... Esses são os meus perfis. Tá. Esse meu irmão é foda. Você toma um ban já no Face? Eu tomei ban direto. Não, eles mandam uma notificação pra... Não, você, manda notificação, né? De que foi denunciado abuso no seu vídeo. É, mas isso, você no caso, como nunca foi denunciada lá, no máximo eles tirariam aquele você vídeo é do ar. Celebridade e tudo, é, né? Eles tirariam e aí, um vídeo do ar. O policial batendo o vidro. Olha, essa porta tá meio madeirada. Ele faz assim pra você. Eu desço um tantinho assim. O policial, ele dá aquela baixada no óculos. Senhorita, viu o que aconteceu aqui? Ah, eu tava parado aqui, acabei de comprar algumas coisas pra minha avó, entrei no carro e eles começaram a brigar, não deu nem pra mim sair do lugar. Só escutei a gritaria. Ah, tá certo. Eu vou anotar a placa do seu carro aqui. Seu nome, por favor? O que eu fiz de errado, moço? Não fez nada de errado, só pra constar no boletim de ocorrência. Ah, sem problemas. Você testemunhou a parte do que aconteceu. Sim, Blair. Blair. É legal, você falou um pastor. Eu dou aquele sorrisinho de canto de boca. Fórmula 1. Pô, eu sou sua fã. Eu sou seu fã. Nossa, sério? Eu sou seu fã. Empresta esse papel aqui, eu vou te dar um autógrafo então. Ah, você tá de sacanagem. Não, tá aqui. Já leva pra casa. Papel da não, boca. Toma autógrafo e meu talão de multa. Dá aquela assinada pro cara. Fala assim, se não me for... Tira uma foto comigo. Sempre quis tirar uma foto com o policial. Se não me arrolar com o testemunho. Vai, tira a foto, né? Ei, pessoal, vem cá. Ei! Aquela corredora que eu falei pra vocês, ó. Vai ser campeã. Ah, eu espero. Se voltar ao Grand Prix, né? Ah, vai voltar. Eu tô torcendo pra você. Ó, tô até tirando foto com ela, né? Aí os outros, a multidão já tá meio dispersa, né? Os outros policiais olham pra ele: ei, ganhou o dia, hein, João? Ganhou o dia, hein? Aí eu chamo ele de canto, mas o senhor policial, qual é o seu nome, perdão? É João. João. Quando que eu vou poder ir? A minha avó tá fazendo o almoço, ela tá me esperando. Não, eu já vou te liberar, fica tranquila, né? Só vamos bater mais uma foto. Aí vai, tira mais uma foto. Aí os outros policiais. Ô, não abusa não, não abusa não. Se tua mulher pegar essa. Ai, filha da puta! Os policiais se distraem com as suas fotos. E o cara. O cara mordeu os policiais. Morde uns policiais. Nem fui eu que trouxe essa merda, né? Morde os policiais. Filha da puta, tira ele daqui! Plá, plá. Começa a bater no cara. Brasil, já tô atirado. Já. Começa a bater no cara, o outro já vai e tira. O outro que tava socorrendo o cara no chão, já vai, montou nele. Eles vão descendo bordoada no cara, né? Batendo no cara. E o cara levanta, mesmo apanhando. Né, eles ficam batendo, o cara levanta. Caramba, desgraçado, mano. Tá drogado. Tá muito louco esse cara, tá muito louco. Algema ele. Conclusão. Com muito sufoco, os quatro policiais conseguem segurar o cara. Tá? Um deles mordido, uma mordida funda assim no pescoço. Outros dois, eles ficam cheios de escoriações. Tá? E o agressor, ele fica no chão, algemado. As mãos para trás e os pés algemados juntos e as pernas dobradas algemadas nas mãos. A única forma de conter ele. Pesado. A única forma de conter ele. E ele caído no chão de lado. Quando assim, tá algema agarrado nele, né? E ele lá e... Três algemas pra o cara. O cara alucinado, insano. Depois que eles conseguem conter o cara, né? O que tirou a foto com você, ele fala... Pode ir. Eu antes de levantar o olho e falar, João, se cuida, hein? Dá uma piscadinha e sai. Ah, vai para o passarinho, né? Vai deixar. Boa sorte nas corridas. Com duas buzinadinhas. Você já comprou pra nós sua avó? Loja não. É porque quando começou o rolê, eu filmei e postei nas redes sociais pra quem disse que o vírus não chegaria no Brasil. Só pra dar ibope. Aí eu mostrei pro Jeff perfil da Brasil, da minha irmã, da Maia. A minha aparência, que é a Maia. Aí okay. Só tem bloco. Você vai até o passarinho, compra as coisas que você precisa. Tchau, tá? Algumas coisinhas ficam faltando. Você vai até a lojinha lá na galeria. Pega as coisas que estão faltando. Tá? E aí você tá voltando pra casa da sua avó, que o telefone toca. Notificação no Facebook. De novo. O que é agora? Teu perfil foi denunciado como falso. Com abuso. Tem como responder essas... Tem. Você tem como contestar. É, eu contesto. Tá? Quando você entra para contestar a página lá, tudo, né? Você vê quem foi que fez a notificação. Quem? Tá? É uma página, tá? E... É uma página, não, desculpa. É um perfil de um cara. Você vê a foto do cara, tá? E esse cara... Esse cara, ele não é brasileiro. E qual que é o nome do cara? Ele não é brasileiro. O nome dele é um nome americano. Tá? O nome dele é... Hamilton. O que foi? Concorrência? Hamilton? Não entendi. É pelo cara de Fórmula 1, Hamilton. Olha, a concorrência. Puta coincidência, cara. Hamilton Bogus. É o nome de americano. Quando você começa a correr o perfil dele, né, você vê que ele, de fato, ele é americano, mas ele vive no Brasil, tá? E aí quando você vai entra no sobre para tentar pegar o contato dele para falar, ó, filha da puta, tá me denunciando por quê, né? E aí você vai ver os empregos dele, tá marcado lá, Cerberus Lab. Trouxe não é. Né? Não, trouxe ele é, né? Pra deixar aqui ele trabalhar lá, né? Muito bem. tá melhor. Então eu vou recorrer às denúncias que estão fazendo, pelo menos. Ao vídeo não, ao vídeo eu vou deixar só ir correndo. Os compartilhamentos que tem. Certo. Só pelo meu perfil, até porque da longa data que eu tenho ele, desde quando. Criou o notebook mesmo, ou o notebook do Facebook, eu sempre fui uma pessoa ativa na internet e tal. Certo. Então desde a criação eu tenho ele. Nasci pra aí. Nasci pra aí. Nasci pra aí. Você adiciona o cara? Não vou adicionar, mas eu vou deixar uma mensagem pro cara só. Manda muito pra ele. Depois denuncia ele. Qual mensagem você deixa pra ele? uma foto, uma selfie minha, mostrando o dedo no meio do cara, mandando um beijinho. É isso que eu vou mandar pro cara. Bom, feito isso, você termina de comprar suas coisas, volta pra casa da sua avó, tá? Eu ligo pra Verônica. Cara, que horas são agora? Que hora que aconteceu tudo isso? Entre 11 e 15, agora já deve ser mais. Já tá chegando o almoço. Entre 11 e 15 foi quando você saiu pra comprar. Eu ligo. Foi umas 11 horas, já é quase meio-dia. É aquela ligação. Você telefona pra Verônica e o telefone toca e diz que não pode atender, que tá em casa, que você deixa o recado na caixa postal. Aí eu deixo o recado na caixa postal. O telefone tá fora, temporariamente fora de serviço. Ei, não esquece do nosso almoço hoje, hein? Vovó tá fazendo fazão. Ok. Robert. De Niro, não, bebe. De Niro seria bom. em que hospital você atende? Na UPA. Na UPA. Nossa, na UPA. Pesado, a UPA é pesado. É serviço público. Na UPA do CELMD. Eu trabalho no São Paulo, né? O Jeff, aquele... E no IML. Araraquara, em 2017, reabriu aquele postinho de saúde que tem lá perto da Cutralo, lá ou não? Não. Não. Não. Você acha que é muito velho? Ah, não sabia. Não, não pergunta por quê. Às vezes na história... Em fevereiro? Em fevereiro, não. Ah, ok. Mas eles estão pensando em reabrir pela demanda que está tendo por causa do vírus. É, eles estão pensando em reabrir depois do carnaval, quem sabe. Sim, tá. Estão correndo com as obras de uma reforma lá para reabrir o mais rápido possível. Ok. Estão correndo, até porque isso foi uma plataforma de campanha do prefeito eleito, né? Justo. Ele ganhou em parte devido a essa promessa, né? Ok. Bom, Robert, você está lá no Hospital São Paulo. Ah, um detalhe muito importante. Eu sempre ando mais devagar do que eu realmente consigo andar. Cara, é um passo a cada. A mulher tá brigando. Por que eu não quero ver paciente? Então eu dou aquela enrolada master. Uhum. Porque eu tava no caso que as pessoas sabem velocidade de caminhonete. Eu tô trabalhando, então fazendo só pesquisa só. É, mas o negócio de médico é osso. É, mas infectologista. Tá lá, ouviu tal pessoa. Tem que ter contato, né? Você tem que ter umas cobaias pra estudar, né? É. Bom, você tá no hospital, dando seu plantão, trabalhando normalmente. Tá. Tem diversos pacientes. Eu só atendo 3 por dia. 3 por dia? Porque eu tenho diversos pacientes. Porque eu sou muito bom. 3. Porque eu sou muito bom, eu sou muito arrogante, então. Eu bato até ali que 3 é o limite. Você atende o seu primeiro paciente. Aí você vai, toma um café, vou na farmácia, injeção, peço um médico na perna, toma um comprimido, aí volta, atende mais um, outro comprimido, mais um cafezinho, né? Atende o terceiro paciente, é praticamente hora de almoço. Ali, entre um pouquinho antes do terceiro, eu pego o Nintendo DS, fico na sala de cozinha. Pega o quê? Nintendo DS, dá uma jogadinha. Tô jogando um pouco de videogame ali. Abre o e-mail, vê se tem resposta do Dr. Zeiss. Certo, a resposta dele ainda não. Tá? Mas ele manda pra você um vídeo engraçado. Eu vou mandar um vídeo de macaquinho pra ele. Aqui é macaquinho com a K. Macaquinhos. Sapunheta. Gente, sapunheta. Eu vou mandar um sapunheta. Sapunheta. Manda sapunheta pra ele, tá? E vocês têm esse relacionamento entre vocês, né? De macaquinho pro Dr. Zayas. Filha da puta. E aí, vai passando a hora, dá o seu horário de almoço, aí você decide sair pra ir almoçar. Tá? Na hora que você tá saindo, você decide sair pelos fundos ali pra evitar um pouco de contato com as pessoas, tá? E aí dá ruim essa ideia sua. Porque você não sabe exatamente o que aconteceu, mas parece que houve algum acidente grave na cidade. E tá um tumulto ali no atendimento emergencial, tá? Um monte de médico indo ali e atendendo as pessoas. Eu paro ali e já volto. Já volta? Porque pouca gente sabe, mas o São Paulo tem entrada ali dos pacientes, da emergência, tem saída dos médicos, mas pela saída dos cadáverzinhos também tem uma saída. Também tem uma saída. Vou sair por lá, que ali certeza que tá de boa. Ok. Você vira as costas e vai saindo, tá? E você vai lá naquele seu passo vagaroso, lento. Esse e aí você correr, vai ser Dr. Robert, Dr. Robert! Eu continuo dando a bicha, que não vi! Por favor, Dr. Robert, ajuda! Tô indo assim. Eu descartava, tipo, puxa o fone de ouvido assim, e foi Doutor, batendo no seu ombro. Oi. Por favor, precisamos da sua ajuda. Depois, almoço. Um caso grave aqui. As pessoas estão à beira da morte. Me ajuda, por favor, eu sou só um residente, doutor. Você é capaz, vamos lá. Você é capaz. Caraca, que médico, filho da puta. Como o Brasil é uma merda. Eu tô voltando, Jeff. Aí na sala eu tava passando com uma cadeirinha de roda assim pra buscar uma assim. Opa, vai lá! Eu seguro assim, ó. Puxa o pé assim. Avante! Seu nome é? Doutor, isso é pros pacientes ali. Vamos lá, pega o carona. Vamos. Ricardo. Você vai ver como você é capaz. Vamos lá. Por favor, me ajuda, né? Tá chegando. Chega lá. Chegando três ambulâncias. Tá. No caminho tem aquelas duas linhas. Cada ambulância tem duas pessoas. E na última ambulância tem três pessoas. Todas elas feridas gravemente. Tudo que você fudeu aí tá indo pra mim. Todas elas feridas gravemente, tá? E aí esse Ricardo, esse residente. Afinal, o que aconteceu? Há um acidente na estrada que vai ali pra Jaú, gravíssimo. Eu levantei. Até agora a gente não sabe, a polícia tá lá averiguando, fazendo perícia, mas os dois carros tombaram de frente, olha a estrada que esses caras estão. E... Eu vou assim, Jeff. Eles estavam em dois carros, e parece que aquele ali, você vê, quando ele aponta, aquele ali, tá? Você vê um cara que ele tá com... O corpo dele tá todo esfarelado, tá todo ensanguentado, irreconhecível. Tá? Faltando um braço. Ele aponta aquele ali, parece que ele tava na pista, parece que ele atravessou a pista, alguma coisa, ele não tava num dos carros. Até agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Todos os pacientes estão conscientes, em estado gravíssimo. Doutor, o que eu faço? Pega a canetinha dele assim, chego perto, dou umas cutucadinhas, levanto o lençolzinho assim, com a caneta dele, derrubo a caneta. Leve pro UTI. Sério, se bem que esse aqui eu acho que você podia deixar lá no necrotério já. Tô levando. Os outros médicos estão vindo, eles já saíram pra almoçar. Eu pedi, tô tentando contactar pro celular pra eles voltarem. Graças a Deus o senhor tava aqui ainda. É. Filha puta. Vamos pra UTI, depressa. Doutor, suba aqui, leve o senhor. Bem-vindo um dos residentes ali com uma cadeira de rodas. Vocês vão tá de luva? Não. Pega um dos. Põe aí. Ok, ele vai pondo as luvas, né? E vai empurrando a cadeira de ordem e vocês vão correndo pra UTI. Faz ele trocar depois na hora que ele entrar na sala. Eu não, vocês vão atacar. Eles entram na UTI, começam os procedimentos ali de estancar a hemorragia. Aliás, sala cirúrgica, né? Aliás. Não é nem UTI, sala cirúrgica. Sala cirúrgica. Exato. Melhor ainda, tudo limpinho. Exato, sala cirúrgica. E aí você vê esse Ricardo, tá assistido por enfermeiros, e ele vai com bisturi, as coisas pra dar os pontos, e vai tremendo. Aparentemente foi a primeira emergência, caso grave que ele pega, né? Ele tá lá tremendo. Assim, calma. Sabe o que aconteceu se ele morrer? Nada, fica tranquilo. Aqui é Brasil, meu amigo. Eu tô sentado na cadeira ainda. Isso. Agora eu não vou conseguir. Essa aí é a horta. Não, você tá indo bem. Essa aí é a horta. Não corta ela. Isso. Agora tira esse caco aí do coração dele de vidro. Tira esse caco do coração. O que aconteceu, mano? Nossa. Então, obrigado, parabéns. O coração. Tá, você quer rolar um teste de orientar o cara? Você quer que eu role o teste pelo cara e você dá um dado por estar ajudando? Ele rola, eu tô ajudando aqui. Beleza. Ok. O cara é médico. E eu tô com a bengalinha assim apontando. O cara é residente. O cara é médico residente, ok. Ele é jovem, e criativo. Tá? Ele tem uma boa memória. Tá sendo ajudado pelo Dr. Robert. Sendo ajudado pelo Dr. Robert. Tá? Só que ele é inexperiente. Ele está com medo. E ele está muito nervoso. Ele está em quase em estado de choque. Ele vira assim, fala. Está abalado. Calma. Esse é o dado bônus. Toma esse comprimidinho aqui. É o comprimidinho que eu tomo. Ele pega o comprimido, engole. Você é da onde? De Borborema. Borborema, você fez aonde? Foi em Botucatu? Não, aqui na Uniara. Ai, vai morrer. Espera passar. Eu fico de condição com ele, Jeff, pra passar o tempo do remédio e fazer efeito. Certo. É o calmantezinho. Você vê os sinais vitais do paciente diminuindo. Agora tá uma hora boa, vamos lá. 11. Um sucesso. Foi o que eu dei. Um sucesso. Ele vai fazer caquinha. Ele opera o paciente. Tá? Faz uma cirurgia porca. Você sabe que na real é assim que funciona. Que opera os o estado do paciente piora drasticamente. Olha assim. Ele entra em desespero. E na hora que ele leva a mão assim. Doutor, eu não consigo. Na hora que ele leva a mão assim, passa o bisturi aqui. Nossa! Ai! Joga o bisturi no chão, cai o bisturi no chão. Esse novo cheio de sangue no carro. Uma enfermeira já vem. Não, calma. Já vem suturando. Né? O que você aplicou nele? Anestesia. Não. Dormi. Ô, enfermeira, segura ele que ele. Ele já começa a passar mal. Desculpa. Vai no cara assim, debruça. Desculpa. E aí já tem outros médicos voltando ali, entrando, né? Já vão auxiliando, né? O que você faz com esse paciente, exclusivo? Dá uma olhada assim. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda, mas muito mal. O Dr. Zayn falou um pouco deles, né? Das coisas. Do quê? O que ele falou dos efeitos que estavam tendo lá na África? Dos sintomas. Na África? Ah, sintomas de uma gripe muito forte. Que mais? Febre, dores no corpo. Né, esse tipo de sintoma. E as pessoas, pessoas em estados mais graves, né? Elas tinham surtos psicóticos. Tá. E muitas pessoas estavam indo alto. Muitas pessoas mesmo. Qual a temperatura do corpo? Tá 34 graus. 33. 32. Doutor! Nós estamos perdendo ele, doutor. 30. Nossa. 29. Ah. 15. Nossa! Brincadeirinha! Spaceball. Se eu levanto, eu vou tentar ajudar ele que eu consigo consertar. Tá, então joga o teste agora você. Vamos ver se você salva o cara ou não. Calma aí, eu sou médico. Tenho memória e ideia de que o cara fez de errado pra eu corrigir. Ok. Eu sou infectologista. Não sei se ajuda. Não ajuda. Socorrista de guerra. Essa é uma situação. Ótima. Fica uma calamidade ali. Ótima. É, que mais? O que dá pra fazer? Qual é o seu tormento? Meninos já tomam jarro de leite, basicamente. Quando eu tava no Haiti, um menino subido desnutrido, ele tava indo com uma garrafinha com jarrinho de leite, levando pro quartel do exército. Dentro do leite tinha uma bomba. Aí eu vi e matei o moleque. Mas só veio o quartel. Então esse que é o meu tormento. Agora ele tem medo de crianças. Com leite. Eu acho que é isso, Jeff. Lógica, em cirurgia eu acho que ajuda um pouco de lógica, né? É sorte também. O corpo humano não é tão lógico. Não. Exato. Não é tão lógico, não. Ele é bem mais complexo do que lógico. Acho que é isso. Médico, memória idética e socorrista de guerra. Ok. Três sucessos. Não tem nenhum médico auxiliando. Cara, agravou. Sim, você tem enfermeiras te auxiliando, pega pro dado. Tem duas. Aí tem duas, pronto. Eu exigi até três, mas tá difícil ter mais gente, né? É, o terceiro fez a cagada. Opa! Uia! Médico bom é assim, ó! Muito bom, Dr. Strange. Muito bom, você acabou de salvar um zumbi. Mas sabe o que significa? Uns dois dias em casa. Você era botar na primeira de uma moça. Se eu quero o cara com sucesso, tá? Interrompe a hemorragia. Sinais vitais dele continuam fracos, mas volta a ficar estáveis. Eu fico. Quantos caras estão consertando aqueles outros lá? Eu fico dando uma olhada neles. Consertando aqueles outros. Temperatura corporal. Temperatura mantém estável. Eu tiro a luva. Ele continua frio ainda, mas mantém estável em 34 graus. Eu pego outra luva e fico observando. Olha a temperatura dos outros corpos. Baixas também, mas estáveis. Então, aparentemente, não está infectado. Segundo as coisas que o cara me passou. Posso dedicar, Marcos. Eu não virei infectologista apertando mão de qualquer um, não. Eu pego o bigalinho e tô indo embora. Ok. Pro meu horário de almoço. Certo. Ah, antes de sair, eu pego um álcool em gel e passo na minha bengala. Daquela esterilidade. Ah, Jeff, antes de chegar na casa da minha avó, antes não, né? Enquanto eu passei lá pra comprar as coisas, eu comprei uns dois maços de cigarro pra deixar no carro. Certo. Você fumou depois daquilo, com certeza. Ah, não, depois nervoso, mano. Lógico. Desço, paro o carro, desço, fumo fora da lojinha e aí depois eu entro e compro as coisas. Ok. Tá. Eu vou almoçar ali no chinês lá do balãozinho. Chinês do balãozinho? Eu te convidaria, mas você coloca o calypso. Eu mantenho uma casa vizinha dela só pra apocalipse. Que chinês do balãozinho? Ali, o Isaia. Achei. Achei Isaia. É chinês do balãozinho, agora chinês. Chinês. O Japão é só arrogante, é chinês. É, vamos comer lá. Os asiáticos. Os olhos puxados. Ok. Bom, você tá almoçando lá. Vocês estão almoçando na casa da sua avó. Tá? Depois de uns 20 minutos que você liga pra ela e dá a caixa postal, ela chega finalmente lá. Tá? E vocês estão lá almoçando tranquilamente. Bom, da próxima vez eu tenho que ir pro celular, eu tava precisando de uma ajuda pra pegar as coisas lá. Ai, tive que passar em dois lugares. Atrasou o almoço. Apareceu um menino lá, louco. Falando em cara, você viu o vídeo que eu postei lá no Face? Não vi, tá? Quer que me atrasou no almoço? Não viu, você está com o celular desligado. Tá no silencioso. Eu mostro o vídeo pra ela. Tá no silencioso. Agora eu vou te explicar o vídeo. Desligado. O vídeo é o seguinte: tá filmando o vidro do carro, duas pessoas brigando na frente do carro, o cara encostado assim no carro, dá um impulso pra frente, cai em cima do outro, começa numa treta absurda, um monte de gente entrando no meio, o cara que pulou do carro, arrancou a orelha do outro grandão na mordida e continuou a treta. O vídeo parou quando fez o barulho de polícia e o desligou. Você não viu, né? Realmente tudo que aconteceu, né? Não. Então, tava indo lá comprar as coisas lá e aparece essa multidão na minha frente, entrei no B.O. Nossa, que horror! Ainda bem que o policial era tranquilo, nem colocou meu nome no B.O. Ah, sorte sua. Senão eles iam ficar te enchendo o saco. Meu fã ainda. Ah? Pediu pra tirar uma selfie. Só. Enquanto os outros ficavam babando lá. Trabalhar que é bom nada, né? Ah, é lógico. Ele tá no Brasil. É. Eu só vi uma vida, velho. Eu sou médico de verdade. Certo. Pelo menos levaram um cara, mas precisou de quatro policiais pra parar ele. E um deles ainda levou uma dentada lá. Nossa senhora. Pedaço desse tamanho assim, do pescoço do cara levou. Porra, não teve a pescoço então. Eu sou exagerado. O cara virou pinguim. Dá pra ver alguma semelhança no jeito que esse candango age com o candango que tava na minha clínica? Que me encheu o saco para durar o expediente. Ah, com certeza. Se você não receita o calmante para ele, não faz o tratamento nele, mais alguns dias ele ia ficar surtado igual aquele cara. Calmante. Eu receitei um calmante pro cara, senão ele ia ficar assim. Esse cara devia ter passado na minha clínica. Pra quase matar ele com a minha nova de livro. Você tivesse dinheiro para pagar a sua clínica, né? Okay. Porque convenhamos, você tá cobrando. Claro, meu bem. Só o que meu pai ganha com a parte de militar, não tem como, né? Mas assim, eu não cobro dois. Quando vocês estão lá almoçando, conversando, né, tranquilamente. Você tá lá no chinês comendo. Eu ouço ser rico. Né? Vocês escutam. Passando o helicóptero e carro da polícia nas ruas. Eu ligo a TV e começo a olhar as redes sociais. Liga a televisão. Alguma coisa em Araraquara. É. Ok, ok. Todo mundo olha a Face, né? Ok. Olha a Face, a TV. Nossa, eu ia ter ligar a IPTV local lá. Né? IPTV de São Carlos. Você liga no IPTV. Na televisão, né? Passando o jornal da IPTV. Teve ara. Puta que pariu. Passando o jornal da IPTV, falando previsão do tempo, né? Falando da programação do final de semana. Só assuntos cotidianos. Ô, vó! Internet. Vó, a vó leu o jornal hoje? Lê. O que tinha no jornal? Esqueci. Ah! Esqueci. Eu lembrei da coisa. Você precisa parar, você tá começando por mim. Ah, eu sei mesmo. Tava falando que afundou aquele navio. Aquele navio grande. A minha mãe já gritando. Afundou. Morreu muita gente. Muita gente. Ai, vó, é verdade. Eu tinha esquecido. Eu li já. É verdade. Não, vem cá, vou te contar. Morreram muitas pessoas. Eu tô vendo. Por que você faz essas perguntas? Foi horrível. Mas essa pessoa não convive com ela? Não é? Imagina quando ela me pega pra me tirar do serviço. Eu tô aqui. Quando você pega seu celular pra olhar na internet, né? Você tira o celular do bolso, você olha, você vê que tem uma chamada perdida dela, tá? E você vê que tem uma notificação no Facebook. Alguém pedindo pra te adicionar. Sim. Uma solicitação de amizade. Sim. Tá? Aparentemente é um médico. Tá? Um cientista, um médico, tá? O nome dele é Hamilton. E ele mandou uma mensagem pra você, dizendo que lembra de você da faculdade, que tinha uma admiração por você. Ficou sabendo que você tá trabalhando, tá clinicando como psicóloga. Ele acha, admira muito o trabalho do psicólogo, que ele queria conversar, conhecer você, né? Sair com você, né? Sair com você. Encontrou alguma coisa? Hã? Conhece o Candame? Não conhece. Não que você se lembre. Mas de medicina, você acelera alguma coisa? Não, afinal de contas. Afinal de contas, o cara tem aquele jeitão de nerd clássico, bem estereotipado. Esse filho da puta, né? Foi o que denunciou o meu Face. Pode falar. Bem estereotipado. E você é totalmente sensível, você jamais daria bola pra um cara desses. Então você nem sequer se lembra se você estudou com ele realmente. Aqui, ó. Quando você olha, tem lá uma mensagem pedindo desculpas pelo engano, solicitação de amizade pra você. E agora eu pedi desculpa. E ao mesmo tempo, sem que você saiba, tá? Tá acontecendo isso com elas. Aí seu celular toca, notificação do Facebook, um cara, um médico, solicitando amizade pra você, dizendo que ele conhece seu trabalho, que ele é fã das suas pesquisas, né? Ele é um grande admirador do seu trabalho. É que ele leu seus artigos na Science, né? Na Scientific American. Oh, yeah. E que ele é um grande fã seu, que ele gostaria de se corresponder com você e trocar informações. Ô, Jeff, quando eu vejo ali a solicitação de amizade, eu escrevo pra ele, sorry, dude. E tiro uma foto junto com ele. No meio, mandando beijinho ainda. Mandando pro cara. Boa, pronto, boa, boa. É. Bloqueia. Exclua a notificação e bloqueia. Ok. Você faz alguma coisa? Vai adicionar. Vai adicionar. E eu vou procurando ver se tem alguma informação. Eu vou adicionar. Só que eu daquele daquelas olhadinhas nas coisas dele, assim, sabe? Depois, ok, quando você vai olhando, você vê lá. Mulher são as pessoas. Último emprego, Cerberus Lab. Eu vou lá, acho muito interessante. O que você fazia na Cerberus? Ele já responde pra você na hora. O cara tá ali, ó. Na hora. Ah, eu desenvolvia pesquisas de vacinas contra malária. Contra a gripe aviária. E você conhece? Basicamente eu fazia testes em ratos. Nada tão específico, nada tão glamouroso quanto o seu trabalho. Então você não conhece o pessoal que trabalha lá na... que tá estudando o vírus, né? Que vírus? Mara! Peraí! Comendo plantinha na maior... O vírus daí que tá falando. ARN9. Hã? ARN9. O ARN... É o ARN. Você não tem acesso a esse vírus? RN49. Você não tem acesso a esse vírus? Aí ele pega e fala pra você, olha, acesso eu não tenho, porque eu não trabalho mais pro laboratório, tá? Mas eu tenho alguns amigos que trabalham, eu tenho ainda... Se eu falar com eles, até consigo mais informações. Por que? Você tem algum interesse? Então você consegue já pra mim uma amostra pra poder pesquisar? Difícil, mas eu posso tentar. Tá interessado em pesquisar? Consiga isso para mim. Posso te colocar em contato com os amigos meus. Não, Jeff, consiga uma amostra pra mim. Bloqueio e volta a comer. Ok. Se fácil não conseguisse. Ah, então como que ele ia conseguir essa amostra? Ok. Tá. Alguma coisa na TV? Nada ainda? TV. Só escutando TV os caras da rua. Verdade. Passando só jornal regional, ainda. Passando um programinha de fofoca. Ô, Jeff. Normal, tô calmo. Uma coisa que eu quero ver. Eles têm algum tipo de rede social, aquele alguma coisa lá dos jornalistas, Asma. Independentes? Isso, lá, Asma. Tem. Eu vou entrar na rede social deles pra ver se meu vídeo já tá rolando por lá também. Pelo tanto de compartilhamento que teve. Seu vídeo já tá rolando lá. Já tá lá também? Já tá lá. Eu comento, eu faço comentário lá. Aqui é no Aquara ainda, hein? Com diversos comentários deles dizendo: os governos não estão levando essa epidemia a sério. Estão querendo ocultar as atividades ilegais do laboratório Cerberus e do governo norte-americano. E isso pode ter consequências gravíssimas para o mundo. E o vídeo sendo divulgado. Tá? Quantos compartilhamentos só da Asma? Da Asma? 1.200. Caraca, o meu já tem quanto? Hã? Os meus já tem quanto? O seu tá bloqueado ainda. Tá bloqueado. Ah, eles bloquearam meu vídeo. Eles bloquearam seu vídeo. Tá bloqueado ainda. É, mas até o momento que bloqueou já tinha mais de 500. Mais de 500, 500 curtidas e quase 200 compartilhamentos. Jeff, eu pego meu celularzinho assim. É da quarta DP? Quando você liga, você ouve uma mensagem dizendo que a rede está ocupada. Eu ligo para a segunda DP. A rede está ocupada. Eu ligo até achar alguma DP. Você olha o sinal do seu celular oscilando muito. Ligo, voltando. Eu vou até o fixo daquela porra. Foi minha luvinha que eu sempre ando com ela. Uma luvinha preta de couro linda. E ligo do fixo dele lá para a quarta DP. Quarta DP. Cuidado para não trocar de personalidade com essa luva. Consigo? Consegue. Já fala assim. Quero falar com o mandante de vocês. Pois não. Ricardo. Quero falar com o Ricardo. Como você sabe que é o Ricardo? Porque ele foi no meu serviço da palestra. Mas como ele sabe? Porque eu sou o primeiro tenente. O primeiro tenente Robert Neville. Eu servi no exército. Perfeito, mas não na polícia militar. Hã? Mas não na polícia militar. A não ser que você militar gaste de conexão. Polícia militar segue a hierarquia militar. Ele segue a hierarquia. Tudo bem, mas o cara não serviu com você. Não serviu, mas aqui era é tipo um ovo. Então os militares todos se conhecem, né? Ok. Não é o Ricardo. Não, foi uma boa, tô usando aí pro bem não de é o Ricardo. Aí... Ok, comandante Malaquias, pois não? Eu sei que é Malaquias, safado. Aqui, ó, o primeiro tenente Robert Neville. Eu servi com o seu chefe lá no Haiti. Quero saber o que tá acontecendo com esses helicópteros. Pois não, primeiro tenente. Pois não. Quero saber o que tá acontecendo com esses helicópteros passando aí. Ah, nada demais, senhor. Pode ficar tranquilo. Pode voltar à sua refeição, a situação está toda sob controle. Que situação? Situação alguma, senhor. Fique tranquilo. Mas então você vai falar que está sob controle, se não tem situação alguma? Está tudo sob controle. A situação está toda sob controle. Qual a sua patente, senhor? A cidade está em paz. Qual a sua patente? Eu sou capitão. Está acima, né? Não. Mas você é do exército, né? O exército manda na polícia. É isso? Geralmente os caras têm mais pica, né? É. Pode ficar tranquilo e voltar aos seus afazeres. Está almoçando, pode retornar ao seu almoço. Como você sabe que eu estou almoçando? Pelo horário? Olha, esse horário eu não estou almoçando, esse horário eu estou indo direto pro quartel falar com o responsável pelo quarto DP para mandar alguma pessoa de lá. Talvez trabalhar em Américo Brasileiro, sabe? O senhor tem alguma queixa a fazer? Nós temos um saque, nós temos um 0800. O senhor tem alguma queixa a fazer? Cara, tem alguma ocorrência a delatar? Não, só queria que você me falasse o que está acontecendo na minha cidade. Senhor, essas informações são sigilosas. Eu sei, por isso que eu quero que você me fale. Pode ficar tranquilo. Cusão. Não está acontecendo nada. Exato, deixa que eu atendo o Cananguinho. Apenas algumas denúncias de tumulto, mas já está tudo sob controle. Tá tudo bom, tumulto. Lá na sim. Tudo bem então. Eu desligo. Sabe como está a situação? Jeff, já puxo ali, já ligo no Hospital São Paulo. Do outro lado, pra quem tá assistindo o filme. Desgraçado. Quem disse que eu não era, fala, meu sargento? Deixa que eu atendo quando é a recepção dessa PM. Liga pro Hospital São Paulo? E o quê? Eu pergunto lá como é que tá as coisas. Vocês se melhoraram, os carinhas lá? Como é que estão? Ah, eles falam pra vocês que eles estão em condição estável. Tá? Estão vivendo aquela hora crítica. Tá? Mas por enquanto eles estão estáveis. Teve mais alguma entrada? Viu um helicóptero passando? Era um águia trazendo um ferido? Não. A ambulância foi até o local da ocorrência. Tá em conjunto, trabalhando em conjunto com a polícia. As nossas ambulâncias, o resgate. Que ocorrência? Ah, parece que houve ou algum tipo de briga. Choque de opositores. Parece que tinha algum protesto. E as pessoas se confrontaram. Sabe como é que está a situação do país? Esse barril de pólvora que está entre coxinhas e petralhas. Está complicado isso. Parece que teve algum confronto, alguma confusão. E as ambulâncias estão indo até lá e parece que tem diversos feridos. Entenda, hoje com essa correria de salvar o José, minha perna tá doendo muito, não vou voltar agora tarde não, vou tomar um remédio, vou ir pra casa descansar, qualquer coisa se precisarem, me liguem amanhã, que aí amanhã eu apareço aí. Ah, tranquilo doutor, pode ficar sossegado, vai cuidar da sua perna. Não, eu já desliguei. Eu sou arrogante, cara. Dali eu já vou direto pra um. Pode cuidar da sua perna. Aleijado, filha da puta. E eu já vou, Jeff. Algum médico. Bem ali na rotatória já tem um ortopedista. Eu já vou passar lá pegar uma receitinha. Já pega a receita pra você de boa. Pega a receita, já pega o atestado. Pega o atestado. Eu já pego o remédio, vou pro meu apartamento lá. Chego lá, banheira, encho a banheira de água, copo de uísque. Comprimido, toma uns 4. O cara vai morrer, velho. 4 comprimidos com um copo de uísque. Caraca, velho. Ele quer a bolinha. 4 comprimidos e um copo de uísque. Você vai hibernar até o dia seguinte. Não é calmante, é. Relaxante. Relaxante muscular e álcool, rendo. Não é relaxante muscular, Jeff. O Vicodin é tipo. Heroína. Relaxante muscular, o cara vai. Nossa! Eu não sei que tipo de droga é, mas é nessa. Não, você vai acordar dentro da banheira só merda. É um ok, estirador estimulante. Então sabe qual é? Ou eu vai com o então não dorme, o cara fica ligadaço. Então eu fico lá. Fica lá, você tendo o seu barato. Aí liga a TV, show de Truman, né? Liga a TV, deixa eu ver a TV. Tá. Vocês estão almoçando, você tá lá vendo a televisão na sua casa. Escutando a história da minha avó. Escutando a história da sua avó, falando do navio que afundou, que morreu um monte de gente, que é um absurdo, que não tinha bota de salva-vida pra todo mundo. Não tem nada passando. Que o seu avô tá maluco, que ele quer levar vocês pro Brasil. Que é um perigo esses navios. Né? Aquela conversa de Alzheimer complicada. Eu vou saber que os navios voam agora. E aí, de repente vocês vêm na TV. Nossa, tem tempo. Sobe o plantão da Globo. Qual é o nome da minha avó? Malaquias. Da sua avó? É. Putz, um nome irlandês? Jurema. Tem um nome irlandês, é que eu esqueci o nome. Agora é. Sarah Igraine. Emma. Emma? Vai, Emma. Olá, senhora Emma. Guarda minha green. Planta, vai ter notícia fresca. Vai falar do navio. Será? Ah, é certeza. Falar dessa vez. É certeza. Quer apostar? Quer apostar? Que sacanagem, cara. Ele fala do navio mesmo. Aí ela coloquei a fita. As notícias. Estão com uma notícia urgente. Araraquara está em parte de Araraquara está em caos, a cidade está em pânico, está havendo um tumulto, um confronto entre manifestantes nas imediações da Avenida Napoleão Selmy Day. Aparentemente, você está perto. Não tá tão longe também, não. Aparentemente, manifestantes tava do lado, tava contra o prefeito Edinho Silva faziam um protesto e foram abordados por manifestantes a favor do prefeito. Houve um confronto entre esses manifestantes. Deu um pouco a boca. Diversas pessoas foram saindo feridas. A polícia já se dirigiu ao local, deteve muitas pessoas. A ambulância, o resgate também já está no local tratando dos feridos. Você já falou do cara que mordeu, não? Pedimos que informamos que a Secretaria de Trânsito pede que as pessoas evitem o local devido ao tumulto, ao trânsito que está. Ao trânsito que. Ela dá uma olhada assim para fora, né? Dá uma olhada. Devido ao trânsito no local. Pois a situação ali ainda está um pouco complicada, evitem o trânsito no local e... Não vão para lá, tá? Estão chegando novas informações de que está havendo alguns outros protestos na cidade, em outras localidades. E os manifestantes eles estão se comunicando via redes sociais e pedindo para as pessoas irem à rua, às ruas, protestarem. E não só em Araraquara, mas em outras cidades também. E a polícia orienta para que as pessoas fiquem em suas casas e mantenham-se nelas em segurança para evitar incidentes, confrontos com esses manifestantes e evitar o caos. Não entrem em pânico. Fiquem em suas casas e evitem os locais de grande aglomeração. Voltaremos em instantes com mais informações. Omar, eu quero saber como é que eu vou dizer? Se as informações que ela está passando, se ela sabe que são verdadeiras ou se ela está mentindo, se ela sabe que ela está mentindo. Certo, como você faria para perceber isso? Depende da expressão, o fato de ela ficar virando... O que, que vai te ajudar nisso? Psicóloga, né? Perfeito. É época dessa porra mesmo. O que eu posso dizer aqui? Tenho uma meio concentrada, né? Dá pra focar no assunto. Dentro. Ok. Adiciona um dado da circunstância em que a repórter está. Exato. Eu sou orgulhosa, ela não vai me enganar, eu sou orgulhosa, ela não quero ser enganada por falsas informações e manipuladas pela mídia. Ok, bom argumento. Acho que tá bom. Joga. Eu acho que tá bom. Ixi, eu tenho um sucesso. É o suficiente. Então tá lá, isso é nóis. É o suficiente. A repórter, ela hesita. Ela parece relutar em alguns instantes em dar a notícia. E o tempo todo você nota que ela está sendo orientada. Olha, por alguém. Olha, essa trilha sonora, quando você falou, ela hesita. O tempo todo ela está sendo orientada por alguém. Que está dizendo para ela, fala isso, fala aquilo. E ela demonstra que em determinados momentos ela deseja falar algo, mas aí ela olha... Como se alguém estivesse olhando pra ela. Como se alguém estivesse olhando pra ela e ela segura aquilo que ela realmente deseja falar. Tá. Com licença. Liguei pra minha secretária. Alô? Ela ligou por onde? Pelo celular ou pelo... Sim, doutora. Pode cancelar todas as consultas da tarde. Você ligou pelo celular? Você ia voltar a trabalhar ainda hoje? Algum problema, doutora? Hã? Algum problema? Problema de família. Ah, sim. Espero que não seja nada grave. É, no bar. Pode ficar tranquilo. Você tá falando pelo celular? Mano? Tudinho ainda. Não. Aperta a tela. Por quê? Na hora que foi desbloquear. Hã? O Robert mandou mensagem. Boa, boa. Pior que eu tenho uma mensagem. Tem uma mensagem do Robert. Mesmo. Muito boa. Ok. Cancelei as consultas da tarde, beleza? Tá vendo o jornal, Verônica? Ainda tem treino tiro-alvo? Boa. Vou deixar você recuperar um de convicção por isso. Hã? Vou deixar você recuperar um de convicção por isso. Excelente. Você vai responder aí mesmo? Jeito. Ok. Não. Beleza. Pior que deixou a Beth falando sozinha que ela responde. É. Para de favor, se ela quiser, ela fala. Doutora, espero que não seja nada sério, eu vou cancelar todas as consultas. Muito obrigado. Posso remarcá-las para a semana que vem? Diga que eu entro em contato. Está certo. Obrigado. Não marque mais uma consulta, por favor. Sim, é. Bom final de semana. Pra você também. Obrigado. Desliga. Quantos anos você tem essa Beth? Deve ter uns 39. Ah, não. E é solteira. Solteira. Encruada. Vamos levar ela pra ir com a gente. Tá? Mas nem fudendo que eu vou misturar trabalho com a vida social. Ah, para, larga a mão. Eu vi esse daí, andando só assim, eu levanto, vou jogando água pela casa inteira, porque a Cláudia vem depois, né? Uhum. Eu sento, pego a bengala, puxo aquele sabre, ponho assim no colo, começo a amolar. Ok. Liguei pro papai. Ô, minha filha. Tudo em contato no exército. Verônica, ô, minha filha, tudo bom? Tudo bom, pai, beleza? Tá, beleza, filha. Meu pai é retardado assim, meu pai é deserto, teimosos, pai. Ele casou minha avó e não sai mais da minha avó. Mas você é a filha dele. Sai da avó, filha da puta. Tem psicóloga, achei trouxa, minha filha. Fala. Ô, pai, fala uma coisa pra mim. É. Você tá gravando fora ou você tá viajando? Não, tô fora da cidade, filha. Fora da cidade? É. Ah, você faz um favorzinho pra mim? Claro, minha filha. Ah, tá tudo... Ah, não, é estranho aqui. Tem um telecóptero aqui da polícia. Então, o jornal tá mentindo pra caramba. Você consegue ver pra mim o que tá acontecendo de verdade? Pra ver se tá tudo seguro, tudo tranquilo? Lembrando que ela ia guardar um helicóptero pra lá de Ribeirão Preto. Filha. Aí ele hesitou. O que você sabe, pai? É aquela hora que o papo a mão, né? É aquela hora que o pai pensa, caralho, por que eu deixei minha filha se formar em psicologia? E que eu dou o celular pra ela? Lembra quando você era criança? Tava comentando aqui com o coronel aqui. Ele tava conversando, lembrando de quando você era criança, né? Que seu pai teve Alzheimer também. Não sei, mas ele tá falando coronel, ele deu uma dica pra mim. Você lembra? Ele não tá sozinho. Você lembra quando a lagartixa subiu no seu pezinho a primeira vez? Não tem como esquecer. Você ficou morrendo de medo, né? Sim. Tava contando isso pro coronel hoje. É aí o que o papai fez na época? O papai pegou na sua mãozinha, né? E falou pra você, ó, não precisa ter medo, vai ficar tudo bem. E quando você vê outra lagartixa igual aquela, se você ficar com medo, você sobe em cima da cama, sobe em cima de uma cadeira, você vai pra algum lugar alto que você vai ficar segura. Né? Poxa, eu tava lembrando disso hoje. Tava conversando com um coronel aqui, um amigo meu. Entendeu lá, né? Entendi. É que não sei. Bom, mas você tava perguntando mesmo, filha? Deu merda. Sobe pra um lugar alto. O que você tava perguntando mesmo? Não, pai, tá tudo bem. Ah, sim, a cidade aí, né? Araraquara. Ah, sabe como é que são esses petistas, né? Estão querendo destruir a cidade, né? Acontece. Ah, agrediram. Agrediram umas pessoas aí, eu tava acompanhando pela televisão aqui, eu tava falando com a polícia aqui. É, esses comunistas nojentos, filha. É isso que tá acontecendo aí. Entendi. Olha, filha, essa cidade aí já botaram esse comunistazinho nojento de novo no poder aí. Essa cidade não tem mais jeito, filha. Eu acho que você tem que dar um jeito de sair daí logo, viu? Não, a gente sair. Fala pros seus amigos também, filha. É, vai tudo embora da Araraquara, que essa cidade não tem mais jeito. Tá tomada por esses petistas, filha. Não, sai daí. Tá certo, pai. Sabe o que eu vou fazer? Ó, avisa a mãe que eu vou passar o final de semana com as minhas amigas lá na casa de Praia Grande, tá? Ah, pode deixar. Então tá. Qualquer coisa. Eu aviso sua mãe no tubo. Eu mando mensagem qualquer coisa na hora que eu chegar lá. Isso, filha. Vai sim, vai passear um pouco. Beleza. Ah, ó, tá chegando o pessoal aqui, eu tenho que desligar, tá? Beleza. Muito obrigado, meu pai. Ah, por nada, filha. Tchau. Tchau. Desliga. Nem nada. Poxa, tem esquenta ainda no Dinho. No Dinho? Comprei uma coisa nova, vem ver aqui na minha você, casa. Você tem família ou não? Acabei ligando pro meu pai, cara. Não, família geral. É que eles não ficam muito aqui, eles vão pra casa de amigos. Ah, vamos lá em casa, comprei uma coisa muito bonita, comprei um vestido lindo. Vem aqui, eu quero ver se serve você também. Vamos aqui na minha casa, vou mostrar pra você. Sai, entra na casa do lado que é a minha. Ok. A nossa casa do fundo, ela é aberta. Não tem como ser aberta. Minha casa é gigante. Peraí. Ele coloca calypso pra irritar você. Eu não sei como é que ele coloca calypso pra irritar a mim. Porque ele mora na rua então, 4, então vocês são... do lado do coque. Eu tenho duas casas. Então vocês são vizinhos. Não, a casa do centro não, né? Agora eu tenho outra casa. Eu guardei aquela casa só pra irritar mesmo. Tá, mas então vocês moram perto. Você tá na casa do lado dela? Não, no centro. Tá no centro. Tá no centro. Ah, um detalhe, deixa eu te falar. Óbvio. Que eu trabalho no César também. No com onde? César. Serviço Especializado de Saúde de Araraquara. Ah, tá. Da USP. Lá que eu faço pesquisa. Ok. É aquele em frente a Pedro Toledo. É. Certo. Tá, ok. Vocês vão pra casa dela. Vocês não tem noção. Deu um problema. Não, o que? O pai falou, vaza daqui. Tá gente, mas o que os políticos fazem no Araraquara? Não sei. Mas eu sei que ele tava com o coronel, então ele não podia falar na real. Então ele falou que aqui tá cheio de petista pra gente sair daqui. Falei pra ele que a gente vai passar o fim de semana lá na casa de Praia Grande. Vamos aproveitar então que já é final de semana, que a minha família inteira é fácil de convencer. Demorou, a casa tá liberada lá. Vambora. Vamos embora. A gente compra. Vocês estão na casa dela, conversando isso. E aí vocês escutam do lado de fora. Um carro cantando pneu, aquela freada brusca. Pancada. Dois carros trombando. Ah, ainda bem, dois carros trombando. Um carro vindo na mão certa e outro vindo na contramão. Tudo trombou de frente. Trombaram de frente os dois carros. Tá? Na 14 ou aquela em frente ao coque mesmo? Que é uma vem pra cá e uma realmente pra cá. Não sei se você sabe. Sabe aquela que vocês viram? Que dá até o coque. Peraí, eu tenho que ver que rua que ela mora. Ela mora na 14 mesmo. Tipo, então é na 14. É Poc, ela, então é na 14. A dela é a Espanha. Então tá sendo na 14. Não é entre a 14 e a... Não, na 14. Na 14. Um carro descendo sentido 36. E o outro ele virou, entrou com tudo de frente. Os dois carros bateram. Ai, que horror. Tá? Frente dos carros tá acabada. E. 9-1-1. O carro que entrou, que veio na contramão, né? O carro que veio na contramão, o cara ele foi jogado pra fora do vidro. Nossa. Parece que o cara tava sem o cinto de segurança. E tá fudidaço. Tá todo estourado. Tá todo estourado. Uns braços dele, o braço direito do cara, ele entrou pra dentro assim. Ele moeu na hora que o cara bateu no para-brisa. Você olha assim com o para-brisa, ele tá metade do para-brisa estourado, tá? E a metade que tá no carro ainda tá todo trincado, né? E a metade que tá no carro, né? Ele tem uma dobra assim que ele estourou, dobrou, né? E ele tem um furo que foi por onde atravessou o braço do cara. E o braço do cara tá moído ali encaixado naquele furo. A gente liga pra emergência agora e já sai daqui antes que eles fechem a rua. Fechar. A gente pode sempre outra saída da sua casa depois. Ainda assim, eles vão querer perguntar alguma coisa. Sim, faz a denúncia anônima que a gente não precisa falar nada. Autoridade é osso. Autoridade é osso. Mas assim, ó, vai lá falar com essa família que eu já vou fazer minha mala. Tá, eu tô indo lá, vou arrumar minhas coisas. Vai dar muita bosta isso aí, cara. Vou chamar um amigo pra ir com a gente. É meio chato. Que tá na mesa, sabe? Mora aqui do lado. Às vezes... Apocalipso? É. Sério. É, só pra irritar, relaxa. Ele não gosta, é porque ele não passa aqui esse horário. Então deixa ali por um único motivo. Se você gravar o seu cachorro latindo e a gente escutando, o seu cachorro latindo até... Cara, eu topo. Então é nóis. Adorei. Mas é isso que eu desligo, sabe aqueles... Aqueles controle universal? Sim. Eu desligo à tarde. Eu ligo quando chega. Eu ligo quando tá perto de chegar. Eu sou nerd. Eu tampo com o moleque. Eu também sou nerd. Eu dou uma vez que a gente vai fazer. Até onde você gostou dele. Ele vai, ficar... mas escutando um pincher latindo. Não, não, não. Você não curtiu a ideia de quando ele foi. Não, melhor. Eu vou levar o meu cachorro. É bom não deixar ele. É. Vocês gostaram de ver? Você paga o cuidador, né? Ah, não. Eles não cuidam direito. Sou muito cuzão, deixar o carro que a gente vai precisar então. Não, não sei, eu vou levar o meu, né? Porque ele vai levar todas as coisas. E sua mãe? Minha mãe tá com meu pai viajando, meu bem. Você acha que ela fica na cidade? Se bobear. Eu só tenho meu avô e minha mãe. E ela tá em Caxias. Só sai da minha avó e minha mãe pra gente levar. O que aconteceu com o pai? Ele era um piloto, morreu na cidade de Fórmula 1. Ele era fágil. Sua avó matou ele? Só matou seu pai. Ah, eu vou pro personagem. Ah, tá. Vocês duas viram um acidente gravíssimo desse. Não, a gente ligou pra emergência. Ligou pra emergência, horrível. Denúncia anônima. E vocês não reagem de forma alguma. Não, a gente ligou pra emergência. Não, vocês têm que ficar chocadas. Mas, gente! Vocês têm que ficar em estado de choque. Eu quero um teste das duas. Droga. Vocês estão sendo presenciando tá. Uma situação de horror. Que eu vou ter que chorar? Eu sou piloto, então já vi muitos acidentes nas pistas de corrida e tudo mais. Dado. Posso até ter sofrido algum, talvez. Eu sou uma pessoa prevalente, então não vai adiantar. Não vou ficar com medo. Ficar aqui com pra medo. Você. Ó, Juninho, eu sou insensível. Juninho, aqui pra você, ó. Melhor de tudo, ela falou que vai levar um amigo também pra Praia Grande. Eu falei, que amigo? Ah, nosso vizinho, aquele que escuta Calypso lá é. Com uma condição, você vai levar o seu cachorro pra ele latindo daqui lá. Bom, eu sou uma pessoa sangue frio, então pra mim o acidente não vai ser okay. Muita coisa. É só isso. Eu tenho raciocínio rápido, eu consigo pensar rápido e raciocinar tudo que aconteceu ali na hora do acidente. O que aconteceu foi algo simples. Não te ajuda. Ah, okay. Um sucesso só. Ah, então tá nóis. Boa! Na medida. Então vamos lá. Medida. E aí? Eu sou insensível. Perfeito. Tipo, foda-se. Eu sou fria. Ok. Justíssimo. E eu sou psicóloga. Minha mãe tinha treinado pra mim dar muita esperança tipo, de situação. Pra mim saber agir. Justo. Três sucessos. Justo. Com concentração inabalável, ajuda? Não. Concentração inabalável. Eu não. Eu sou uma pessoa concentrada. É difícil pra mim. Ok, dois sucessos. Conseguiu, passou de boa. Vocês não jogam seus dedinhos tá. Aqui também. Por... Anotem a condição. Vocês estão levemente impressionadas. Condição bem leve pra vocês. Levemente, né? Bem leve. Redundância, um pouco é bobagem. Bom, Jeff, então... Vocês não tem que pegar aí. Eu liguei pro 193, tá? Emergência. Ok. E já tô voltando pra minha casa com umas coisas, avisar minha avó e minha mãe que nós estamos indo viajar. Certo, certo. Vocês ligam pro 193, tá? Vocês estão na janela observando, né, o acidente, né? Você tá ligando pro 193, né? Ah, alô? Pois não? Uma emergência? É, aconteceu uma batida aqui na 14, perto do fórum, entre a Espanha e o Feijó. Pois não, houve feridos? Sim, um muito grave, ele tá gravemente ferido, ele saiu pelo para-brisa. E o outro provavelmente também, eu não vi se ele tá fora dentro do pode carro. Falar, beleza, você consegue prestar primeiros socorros? Tem treinamento? Não tem treinamento. Eu tô aqui esperando só pra vocês verem tudo bem, se tiver alguma vítima consciente, tenta manter a vítima calma. Nós estamos encaminhando. Tá, pode deixar. Nós vamos encaminhar uma ambulância, uma viatura o mais rápido possível para ir. Tá, ok, tô esperando. Mande rápido, por favor. Sim, vamos eu tenho tentar. Pavor vamos do que tá acontecendo aqui, eu tenho medo de eu também junto com a ambulância. Nós vamos tentar agilizar. A pessoa que foi atirada pelo para-brisa, ela está em estado muito grave, tá? Sim, tá sangrando. Totalmente fraturado. Quando ela pergunta isso, você vai falar assim? O cara levanta. De boa? De boa. O bração tá zoadaço. Bração zoado. Mas o cara, ele tá lá arrebentado no vidro, né? Caído assim pra fora do capô, né? O braço zoadaço, estourado no vidro, né? Aí você vê o cara... O cara levantando assim, né? Ele tenta sair assim por cima do capô. E aí ele vê o braço assim enroscado, né? Ele vai puxando o braço assim. Desloca o para-brisa, né? Puxa o braço, faz clack, né? Aí ele vai pondo o braço assim, todo moidinho, né? Vai saindo, se arrastando assim por cima do capô. Aí você vê ele despencando, caindo no chão. No telefone. Senhor, senhor, senhora, senhora, senhora. Senhor, senhor, senhor, senhor. Ele demora pra acostumar um pouco. A barbinha, né? Atrapalha. Só um momento. E aí o cara, ele vai levantando, né? E ele sai meio cambaleando e andando e pondo a mão na cabeça. Olhando pra dentro do outro carro onde estão as pessoas feridas. Quer que eu levanto a janela? Ei! Moço! Moço, tá tudo bem? Ele vai virando assim pra você. Você olha aqui assim o maxilar dele estourado. O nariz dele quebrado. Eu tô com o meu celular ou não? Com os olhos inchados. Meu celular não. Não, porque às vezes é o seu. Ele vira, aqui, ó. Ele vira e começa a ir, mão na cabeça assim, cambaleando na direção de vocês, esticando a mão assim. Bobo, e o outro braço moidinho. Cotoco ali. E o cotoco ali, né? Indo na direção de vocês, esticando a mão assim. Ele tenta mexer a boca assim, você vê aquela pata de sangue que tá aqui, né? Estourada assim, partida ao meio maxilar. E ele começa a mexer, começa a escorrer aquela sangueira assim. Como se ele fosse, e o outro do outro carro? Como se ele fosse falar alguma coisa. As pessoas no outro carro sem se mexer. Tá? E ele vai indo assim na direção. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém aqui, uma viatura de polícia também, caso aconteça algo. Sim, sim, aguarde, aguarde. A gente vai enviar o mais rápido possível. Estamos com outras ocorrências. Aguarde assim, o cara tá mal. A gente vai enviar, a gente vai enviar. Tá com hemorragia interna. Ele tá com hemorragia interna. Nossa, o olho dele tá inteiro vermelho. Ai, meu Deus. Eu começo a inventar já. O olho dele tá inteiro vermelho e tá babando sangue, moça. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou enviar. Eu vou enviar. Confirma o endereço de novo pra mim. Confirma o endereço de novo. É. 14, a rua 14 aqui, dos alemães. Sim, sim. Deus fala, a rua 14 já se entende. É a rua 14 entre a Espanha e a Feijó aqui do lado fora. Chega perto. Sua casa como que é? Tem portão, vai por mim. O cara tá pra fora do portão. Tem portão? Com certeza. É na quadra. É Estados Unidos, pelo amor de Deus. Ok, tem portão. Tem portão. Ele chega assim no portão. E é rico. Tromba no portão, esticando a mão assim. Moça, não precisa de ajuda, moça. Você já fez o chamado, moça? Já fiz. Por que você tá indo no telefone comigo, pelo amor de Deus? Já comuniquei a viatura. E eu vou... Você que tem que desligar. Ah, sou eu? Perdão, então. Tenha um bom dia. Gente! Companhia de morte, seu filho desagradece, tenha um bom dia. Gente, tô filmando, cara. Como que eu falei, pilota? Tá filmando ali, vocês escutam lá no outro carro. Ai! Ai, a pessoa acorda assim. Ai, ai. A ambulância já tá vindo, espera aí. Não se mexe, não se mexe. Me ajuda. Procedimento padrão, não se mexe. Me ajuda. Me ajuda, eu tô sangrando. Calma. Ô palhaço, vem pessoa, cá. Pessoa levanta a cabecinha. Ai, me ajuda. Apocalipse. Tô filmando. O cara vai em direção ao carro assim, devagar. Tá ao vivo no Face? Tá ao vivo no Face não. É ao vivo no Face. Não, tá ao vivo. Devagarinho o cara vai em direção ao carro. Tem uma moça Você quer acompanhar ao vivo? Coloca ao vivo aí no Face. E tenta ao vivo no Face, então. Grava o Zé, Carlão. Eu começo a filmar ao vivo ali no Face, tipo, ouvindo pra mim. Eu também tô ouvindo. Gente, olha o que que tá acontecendo aqui. Olha isso, cinco pessoas assistindo. Quando eu coloco lá live, a primeira coisa que eu marco é o Rasma. Eu marco eles. Marco eles. Marco duas pessoas, na verdade. Ele não conhece. Eu marco o Rasma. Só você? É que eu tô transmitindo também ao vivo. Okay. Eu marco o Rasma. Ah, tá. Então, beleza. Eu marco duas pessoas. Rasma e marco Hamilton Borges. É que pera lá. Você bloqueou ele? Não, eu só não aceitei. Eu tenho coisa pra fazer antes. Ah, ok. A gente volta um pouquinho pra ele. Não foi por isso que ele me denunciou. O cara, ele vai indo no carro, né? A moça me ajuda, a moça. Ai, moço, como você tá? Moço, não mexe nela. Ele vai indo assim. E vai levando a mão assim na cabeça dela. Você pode fumar, mas a moça não pode pôr a mão dela. E aí vocês veem ele debruçando assim pra dentro do carro. E a moça... gritando, desesperada. Moço! Daqueles guichos de sangue dentro do carro. Nossa, eu jogo o celular desesperado. De susto, na hora. Eu gato, desculpa, gente. Eu vou lá pra fora. Gente do céu, segura o meu! Dá a arma aqui! Sai daí! Jeff, eu vou lá pra fora, tentando pegar um ângulo melhor com o celular pra filmar, sabe? Vai lá fora na rua? Não. Que covarde. É a minha gradeada, né? Pra eu conseguir ver melhor também. Certo. Pela filmagem ali. Certo. Quantos views já? Hã? Quantos views ali? Tem 832 pessoas assistindo. Ah, 800 pessoas assistindo. Você é famosa, cara. Você tem um vídeo, um monte de gente assiste. Né? E sim, eu sigo. Gente, isso aí era na quadra. Eu gosto de Fórmula 1. Ah, ok. Na frente de casa. Você tá filmando, né? E aí você vê uma galera descendo a rua ali. Ô, amor, você vê que esse cara vai morder outro cara, eu vou atirar. Hã? Se eu ver que esse canoninho vai morder outro cara que tá no carro, eu vou atirar. Ok, não, ele tá lá debruçado em cima da moça. Não dá pra você entender o que tá acontecendo, só vê a moça gritando, esguichando sangue. Sério? O que eu tô vendo ali, Jeff? Que eu tô vendo por outro ângulo ali, o rolê? Ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Coloca um espelhinho aqui. Tá longe. Como que eles estão, amor? Só pra saber, tipo assim, a gente tá aqui no portão e o acidente tá onde? Aqui, ó, tipo, vocês estão, ó. Quarteirões, tá? Vocês... Sua casa tá aqui, você... e o acidente aconteceu aqui, ó. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Sua casa aqui assim, o acidente aconteceu aqui. Aí não dá pra ver direito. Subi no muro. Okay. Eu quero ver melhor o que tá acontecendo, mas eu não quero chegar lá fora. Sobe no muro pra ver. E os comentários de Jeff? Não, todo mundo, nossa, coisa horrível, o que tá acontecendo aí? Nada do Rasma. Nada do Hamilton. Também não. Nenhuma denúncia ainda. Okay. Enquanto está ao vivo, não dá pra fazer denúncia do vídeo, só depois. Ah, é? E aí e uma galera vai descendo a rua, né? Descendo, você apagou, né? A sua casa tá aqui, né? É só fazer aqui, ó. Sua casa tá aqui. A 14 aqui, né? E uma galera descendo aqui. Nossa, você já vê mais pessoas chegando aqui. O que tá acontecendo? Aqui dá certinho, ó. Aqui é o coque. A ruazinha fechada do coque. A 14 encruzilhada aqui, ó. Vi algumas pessoas já chegando lá no carro pra acudir. Nossa. Tá matando ela. Ô, cara, sai daí. O cara já vai, puxa o cara. Na hora que puxa o cara já vai. Tirei. Morde. O que você tá fazendo? Você tá louca? Vai achar que foi a gente. Tirou pra matar? Assim? Não, ninguém se interrompe com o cara. Ok, então tenta acertar o cara e ver o que você tem. Jeff. Nesse momento eu vou cancelar, vou parar a live. Nossa, você tá tirando a minha mãe, eu. Exato, vou falar, Verônica. Oi. Eu tô indo pegar minha família, a gente vai embora daqui, pelo amor de Deus. Demorou, deixa eu só dar um tiro nesse cara. Só isso? Sai correndo, Jeff. Eu paro, enquanto ela tá se preparando pra tirar, eu tô abrindo o portão, saindo desesperada. Ok. Fechar o portão atrás de mim, no fundo, né? E vou correr pra minha casa. Okay. Vou entrar pela entrada subterrânea que tem, pra ninguém me ver onde eu tô entrando. Eu sou concentrado. Não, tá. Eu sofria. Vai que. Você sofria? Não sofre mais. Sofria. Eu sou de família militar, então eu sei atirar. O fato de eu ser insensível ajuda em alguma coisa? Atirar alguém? Eu acho que sim. É, então. Ajuda, ajuda, ajuda. Atirar em alguém é uma coisa extremamente pesada, como você é insensível. Te ajuda. Você tem uma alta concentração pra conseguir mirar mais fácil. É que eu fui assim. Ah, ok. E nervos de aço acho que não ajuda, né? Pra não tremer. Sim. Acho que não, sim. Sim. É, não. Só que eu quero um lagarto. Só que eu quero um lagarto. Peraí, peraí, calma. Tem muito dado aí. Tem muito dado, né? Tira um dado, tem pessoas próximas. Tem pessoas próximas. Certo. Você está levemente impressionado, né? Eu tô levemente, eu não tô muito. Por isso eu não dá pessoa. Eu sou psicólogo. Depois dessa situação, vocês ficariam simplesmente. Eu sou psicólogo, eu sei lidar com situações. Fazer assim então. Quer que a gente rola de novo agora que a gente viu o que realmente aconteceu? É. Eu acho justo. Tá. Fala o mesmo tanto de dados? Mesmo tanto de dados. Eu rolei 4. Mesmo tanto de dados. Um sucesso. Passei ou era mais? Agora era. 2, que era uma condição pior que a anterior. Ah, eu tenho 2, beleza. Era 2. Então agora de impressionado. Você vai perder 2 de convicção. Lista 2? Definitivamente. Se você não quiser, você definitivamente? Pode. Definitivamente? Se você não quiser perder, você pode entrar em choque. Desmaia. Desmaiar, alguma coisa assim. Sai correndo, dá pra sair correndo desesperada? Não, tá. Sai correndo, ficar histérica, alguma coisa assim. É perder a consciência. Histérica pra minha casa. Saí do portão, vi a cena, histérica. Ah! Pra minha casa, desesperada. Ok, então marca a condição histérica. Histérica. outro remedinho aqui pra ela. Você rolando com floral na bolsa. Histérica, floral de cara. É, e ela sai correndo desesperada em direção à casa dela, mas ela não chega lá. Agora desceu o tiro. Vou dar meu tiro. E a condição é uma bala a você. Eu devia ter falado que a gente tinha só piorado impressionados. 4 sucessos. Errou. Boa. Boa. Você mira assim, você vê a Blair saindo correndo desesperada, né? Quase se descabelando. Né? Você se concentra, o cara mete um tiro. Né? Não pra matar. Não pra matar. Ok, não pra matar. Nada, o cara, ele tá debruçado debruçou na mulher, mordendo outro cara aqui, tá? Você, com risco de ferir o cara, você atira na perna dele, tá? Certeiro, vara o joelho, estoura o joelho do cara, né? No que arrebenta o joelho do cara, ele tá abocanhando o cara que foi tirar ele de cima, ele vai pro chão e vão caindo os dois caras no chão, tá? Só que o cara que tomou o seu tiro, ele vai com todo o peso do corpo dele no chão e arranca um naco de carne do braço do outro cara. Não foi uma fez aí? Outro teste de horror. Polícia! Tem um cara mordendo os outros aqui! E uma maluca aqui! Não! Nem isso! Sua amiga, ela sai histérica pela rua. Gente! Desesperada! Volta aqui! Desesperada! Volta aqui, correndo, indo em direção à casa dela. E um dos caras que tá indo lá pra acudir naquela situação. Calma, moça! Pega e abraça ela. Calma, moça. Eu jogo alguma coisa pra me debater e sair correndo. Pra se debater e sair correndo? Ele fala assim, ó. A torre é pra ele e fala assim, ó. Solta ela, senão você é o próximo. Ô, louco! Soltou, né? Sugiro que ele solte. Tá, calma, moça. Tenta convencer o cara, faz uma intimidação. Armada. Acabou de acertar um cara no joelho. Já armado, já tirei um. Boa. Ok. Tem cara de maluca. Ela tem mais um. Ela aponta pro cara, o olho dela fica piscando assim, tremendo. O olho maior que o outro assim. Não dava mais pra ela, porque eu tô me debatendo. Não. Tá difícil de segurar, né? Cara, eu sou de família de militar, então eu tenho um porte diferente. Tá? Porque o pessoal geralmente de família militar, eles são criados mais a regra, então o porte já é diferente. Não! É, mas o pessoal já é tratado mais diferente já. Tá, você sabe como. Dar ordem. Como, como se. Como é que é? Autoritária. O senhor não vai me ajudar nisso. Não vou ajudar nada. Você sente frio. Sente frio, não. Você é insensível. Eu sou insensível. Você não demonstra sentimentos no seu olhar. Pra mim, foda-se se eu tiro nele ou não. É, o insensível vale. Tá. Chega, né? Eu vou... Chega! E eu vou tirar um dado porque eu sou baixinho. Nossa, é verdade, você é baixinho. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Nós duas somos baixinhos. Nós duas somos baixinhas? Fazer o quê, né? Um sucesso. Mas é enrolar, dois sucessos. Beleza. Ele... Calma, moça, calma, calma, calma. Calma. Soltou? Eu tô só tentando acalmar ela. Soltou? E aí ele olha assim pra trás e ele solta ela. No que ele solta ela, chega no seu portão assim, ó, atravessando o seu corpo de visão, e vindo um outro cara correndo. Ah! Nossa! Pula em cima dele, tromba nele, tá? Jogando ele pro chão, jogando ela pro chão. Ele trombando nela e jogando ela pro chão. Foi boa ideia essa aí. Eu vou jogar três dados. Como longe ela tá da minha casa? Hã? Bem pouco. Como longe ela tá da minha cinco casa? Metros. Cinco metros. Vou jogar três dados. E você joga a dada pra tentar ficar em pé. Pra tentar ficar em pé? Tá. É. Eu sou uma pessoa que tem raciocínio rápido, então eu consigo pensar rápido de como que eu vou me equilibrar. Ok. E sou uma pessoa prevalente, então tenho certeza que eu não vou cair, porque eu tenho que chegar na minha casa, catar minha família e sair fora daqui rápido, histericamente. Histericamente? Eu sou uma pessoa magra, então é mais fácil de eu me equilibrar, porque o peso é bem menor. Na verdade, magra você tira. Eu sou uma pessoa estrategista. O peso do cara influencia. Não dá pra bolar uma estratégia na situação. Eu sou uma pessoa criativa. Enquanto eu estiver caindo, dá pra mim catar alguma coisa. Catar cavalo. Eu tiro um porque eu sou fumante. Faz tempo que não fuma. Histérica. Tava almoçando, foi até a sua casa, não fumou. Também quando fala é... É. E você tá histérica, tira um. Ah, só um dado, velho. Tá fácil. Não, vou gastar um comic só pra jogadores. Ok. Ah, eu falei pra você que dá pra fazer isso? Não. Falei, falei. Você recupera com uma hora de atividades edificantes. Dois sucessos. Poxa! Fala mais um. Dois sucessos. Dois sucessos também. Mas o meu tá com um. Empate. Não acontece nada. Empate mesmo. O tempo congela, vocês ficam presos num loop temporal pra sempre. Droga. Eu vim aqui pra negociar. Eu recuperei a convicção, né? Fiquei uma hora na banheira tomando um remédio bebendo. Isso é edificante pra você? Com certeza, eu sou viciado. Recupera a sua convicção. Eu sou viciado, pô. Recupera a sua convicção, com certeza. Tá? Eu sou um house, cara. O cara, ele vem e tromba no outro cara, o outro cara tromba nela, tá, resvala nela, ela... perde o equilíbrio, vai catando o cavaco pra frente, mas não chega a cair no chão. Os dois caras caem no chão, se engalfinhando, e o cara que veio correndo pra salvar sua amiga, ele tá agredindo o outro cara com tanta violência, batendo outro cara assim. O outro cara, sai daqui, sai daqui. Quando ele põe a mão assim, um arde assim, ó. Tá, tá indo bem, tá indo bem. E arranca dois dedos. Tá, já dá pra ter uma noção do que é isso, pro ser nerd. É os petistas. A gente dá são pra ter um, a gente dá pra ter um... Os petistas estão acabando o país. A gente dá pra ter um raciocínio de zumbi pro pessoal que é nerd. Sim. Demorou. Nerd você fala, tá começando. Tá começando. Dia Z, hora 1. Beleza. Dia Z, hora 1. Bem, entrei pra dentro de casa, guardei a arma, peguei meu estoque de balas 9mm, tá? Peguei o 38 também com as balas dele. Catei tudo dentro de casa que eu acho útil. Coloquei um bolo de roupa dentro da mala. Depois, né? Calcinha. Calcinha, muita calcinha. Roupa de bala. Porque vai se cagar pra caralho. Tudo de okay. casa que eu posso usar. Tá, vou levar um rádio de walkie-talkie. Tá. Lanterna. Eu desligo o walkie-talkie. Deixei na frequência errada. Botou a frequência 666. Peguei tudo que eu acho que eu posso usar. Tá? Coloquei o Fred na gaiolinha dele. Ok. Tá? Coloquei a gaiolinha do Fred dentro do carro. É um pug. É um pequenininho. Pode ser um pug bonitinho. Eu gosto de pug. Peguei o Fred, coloquei. Catei um saco de ração, coloquei na parte de trás do carro. Uhum. Que carro que eu tenho? Tá, a pergunta é pra mim, eu que te dei de presente? Eu dei um mini também. Um mini pra mim? Conversível. Você não é uma garota pequena? Cor de rosa. Conversível. Não, conversível. Cor de rosa. Não é assim, eu não esbanjo de dinheiro. Foi presente de Natal de 2 anos atrás. Um mini cor de rosa. Eu tenho um mini. Você tinha razão, nós estamos caso. Tá rolando os rolar. Nossa, tá na casa do meu pai, que tá só no velcro. É. Só no dedo cartete. Parece que vai ser. Com o mini vai ter pouca coisa no carro. Tá pagando o PVA dela? Tá vendo? Nossa, cara. PVA papai paga, relaxa. Ok. Peguei tudo. Coloquei ele no carro. Tá? Tudo que eu acho que vai ser útil, corda. Lista na, nas costas da ficha, então as coisas que você pegou. Tudo? Nossa, pode listar. É. Listar. Você correndo histérica pra sua casa. Desesperada. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Você entra lá gritando, em pânico. Ah! E dá pânico em toda a sua família. Gritando, vamos. Sai jogando as coisas pro alto. Cata mala, só joga, nem dobra. Fecha, vai. Joga as coisas dentro do carro. Condições aqui? Quando ela tá atrás da ficha, joga as coisas dentro do carro, vamos, vó, vamos, mãe, vamos, deixa eu ver. O Titanic tá chegando. O que tá acontecendo? Vamos embora, pelo amor de Deus, a gente tem que ir embora da cidade, vamos agora. A sua avó, são seus dados alemães, eles já dominaram a França. Exato, vó, estão chegando, vamos embora, pelo amor de Deus, estão vendo. Aquele do bigodinho lá, ele não presta, não. Desço no carro desesperado, vou empurrando minha avó pra ela entrar rápido. Pra ela entrar rápido no carro. Filha, o que acontece? Só entra no carro, mas depois eu explico, não dá pra explicar agora. O que tá acontecendo? Tá acontecendo. Olha lá, tem gente querendo matar a gente. Vamos! Quando você fala, olha lá, tem gente querendo matar a gente. Sua amiga não tá. Não tá mais lá. Não tá mais lá na frente. Sumiu. O cara que te agrediu, ele correu lá pra baixo, ele tá atacando as pessoas estão batendo nele, ele tá mordendo todo mundo. Olha lá, mãe, vamos embora daqui. E o cara que ele agrediu, tá sem os dedos, né? Ele tá levantando mão no pescoço. A outra mão sem os dedos. E aí ele cai pra trás. Eu vi o Sonny dar mais umas golfadas assim, cessa o sangramento. Vamos, mãe, pelo amor de Deus. Sua mãe, ai meu Deus. Eu nem vi que eu coloquei na mala, tá? Só doí. O que tá acontecendo? Oh, isso é muito bom. O que tá acontecendo? A única coisa que eu sei que tá comigo é a caixa de treinamento que tá sempre no carro. Ok. Eu tenho o kit marido de aluguel no porta-mala do carro. E eu kit marido do carro. Falando, tem o kit marido de aluguel, tá o chão. Chinesinho amarrado pelado no carro. Jeff, pra falar a verdade, eu nem peguei mala. Eu deixei o porta-mala do carro aberto e joguei tudo que eu encontrei da minha avó, meu e da minha mãe lá dentro. Nem deu, só o cachorro, a veia. Não, a gente não tem animal. Eu não sou muito fã de animal. Só fui jogando só lá dentro. Fechei tudo. Vamos, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Sua mãe, ele matou. Eu jogo minha avó e minha mãe dentro do carro. Preciso jogar alguma coisa pra jogar lá. Precisa, você está histérica, né? Eu sou uma pessoa prevalente, eu quero sair daqui o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Só que eu tô histérico e continuo. Eu sou uma pessoa sangue frio. Não, na verdade, Jeff. Enquanto eu tô pedindo para elas entrarem no carro, eu quero, antes de colocar empurrando elas. Antes de ir empurrando elas, eu quero tentar me acalmar. Quero voltar assim. É, você primeiro precisa se acalmar. Porque senão você não vai conseguir fazer nada. Eu quero voltar assim. Depois que eu joguei as coisas no carro, fechei, que eu bati o porta-mala, fez. Pum! Deu aquele. Pum! Tá tudo aqui. Vou voltar. Tá tudo aqui mesmo. Eu tenho que voltar. Não. Então eu sou uma pessoa sangue frio. Tá, mas eu tô esperto. Tá tudo embora. Eu sou fumante. É um dado de sorte. Eu sou uma pessoa avarenta. Então, quando eu bati o porta-malas, eu tenho que lembrar de tudo que eu realmente devo levar. Não deixar nada pra trás. Nada de valor. Nada de valor pra trás. Então eu tenho que voltar a vir pra lembrar disso. Então por enquanto eu tô no 0 a 0. Eu tô no menos 1, tô no 0 a 0. Tô no 0. Eu sou uma pessoa prevalente, então eu sei que eu vou voltar. De novo prevalente? Não, eu usei o sangue frio. Eu sou prevalente, sou uma pessoa prevalente, mas tô histérica. Era pra me empurrar e galera lá dentro. Foi sangue frio. É. Ah, tá. Ele mudou a ideia. Então eu sou uma pessoa prevalente. Eu sei que eu tenho que voltar a mim mesmo, respirar, ficar tranquila. Eu sou piloto, então eu sempre faço isso antes de qualquer corrida, pra mim não ficar fora de si, correr pensando, só focando na pista. Naquele local. Você fica alisando a Williams assim antes de ir pra pista. Você está alisando a Williams agora. Vale ou não? Vale. Ok. É isso. É isso. Esses dois dados. Tirou um de histérica? Já tirei dois já. Um de histérica e um de fumante. Ok. Você tem que ter dois sucessos, que é a mesma dificuldade que te causou isso daí. Então eu vou colocar um aqui a mais. Vamos passar, tá? É. Só um pão duro. Passou. Oh, que beleza. Passei, três sucessos. Mas. Boa. Não é pão duro, Jeff. É contagem exata. O pior é que é capaz de a gente tipo, acabar o RPG sem gastar essas bolinhas aqui. Passa alguns minutos ali. Respirando, tentando se acalmar. Você vai aos poucos voltando assim, voltando assim, voltando assim. Tá. Aí mais calmo, agora que eu tô mais calmo, eu abro de novo o porta-malas, eu olho, vejo tudo que tá me faltando ali, de valor. E anota na sua ficha que você pegou. Tá. Eu ouço, você e já vou pedindo pra minha mãe e pra minha avó entrando desesperado. Pra elas vão entrando pra ir, a gente ir mais rápido possível, a Verônica já tá esperando. Você gasta esse tempo pra se acalmar, e agora pra pegar as coisas de valor. A Verônica gasta um tempo lá na casa dela pegando as coisas, tem que pegar um cachorro, comida pro cachorro, né? Vocês gastam uns minutos. Quanto lá. Tempo daqui até Praia Grande, mais ou menos? 4 horas. 6 horas. 6 horas? Sim. Eu vou pegar... Não. Se é pé de chumbo, a gente não é. Não, daqui a Santos é 4 horas, depende da hora, ó. Não, daqui pra São Paulo é 4 horas. Não. De ônibus. De ônibus. Vocês vão de ônibus? Não, é de carro. De carro é 4 horas, porque Praia Grande São Vicente é 20 minutos. Daqui a São Vicente é 4 horas. 4 horas e 20 no máximo. Não dá 6 horas nem. 4 e meia. É final de semana. Tá todo mundo descendo pra praia. Em fevereiro, todo mundo descendo pra praia. Vocês vão gastar 12 horas pra chegar na praia. Mas relaxa, a gente não vai pra praia. Espero chegar a conversar depois, vou colocar razão nessas cabecinhas. Ok, vamos lá. Agora vamos em você. Verdade, eu preciso ligar pra ele. Que mulher não tá pensando nele. De colocar aqui. Ó, duas coisas que eu já tô levando. Comida e água, que eu sei que a gente vai passar um tempo na estrada, então. É, vai anotando que vocês vão pegar, que eu vou complicar aí a coisa. Ainda. Tá. Roupa pra 7 agora dias. Agora voltando. Voltando um tempo pra você. Mandei a mensagem pra ela lá. Mandei aquela pra você. Fala, guarda, eu pego estoque pra todos. Peguei meu remedinho. Pega em abrigo. Marideusa, lá do César. Marideusa, hoje eu vou trabalhar no escritório. Sim, doutor. Eu vou lá na SBO. Vou tentar. Parece que tem uma cepa nova lá. Prepara o meu kit de campo. Pois não, doutor. Todo kit de campo que eu sei que vou precisar ainda. Gastronômico, não bíblico. Vou lá, pego o kit de primeiro socorro. Já não tem no meu carro, preciso pegar. Então a gente vai ter um grande problema. Pega outro comprimidinho. Pego a garrafinha de uísque, vou ficar muito tempo trabalhando, guardo, pego meu carro Sonata. Seu carro o quê? Um carro Sonata. É grandão. Sim. Fui lá no porta-mala. Antes disso, eu tenho uma última olhadinha. Seu pai ainda tem aquele iate? Levei a pedra, porque a pedra não é fiaco. O seu pai ainda tem aquele iate? O seu pai ainda tem aquele iate? Eu acho que tem. É, esse acho foi muito bem colocado. Eu passo, Jeff, na frente do César, eu me paro, eu subo ali na calçada do buzinador. Porque a gente pode utilizar ele. Pra pôr por dentro. Que pelo menos a maioria dos acho que tem até o César. O negócio que ele okay. Vira água salgada. Aliás, não é o César não. Passei no César e dá no SV, aliás, que é no SV em São Carlos, em Ribeirinha América. Eu fui no IML. O IML é de 16. Eu acho que eu vi o que tá acontecendo lá. Ah, o IML é 16. A gente vai precisar. Sim, quando você tá passando. Você não tem o débito? Perto da casa dela. Filha, se você realmente. Você vê aquele tumulto que tá acontecendo. Você acha que a internet vai durar muito tempo pra passar cartão? Eu, o que, que eu vejo nessa cena? Todo mundo percebendo o Brasil, meu bem. Ah, vai demorar um tempinho. Tempinho considerável pra chegar ali, fazendo todas as exigências. Quando você chega, você vê dois carros tombados de frente. Então eu vou marcar aqui, ó. Passar, sacar, tá? Eu não esqueci. Uma histeria completa na rua. E você vê umas 6 a 7 pessoas aproximadamente. Você já pegou tudo que precisava? Ensanguentadas, correndo atrás de outras pessoas, agredindo-as e as mordendo. Ó, eu peguei roupas, comida. Peguei os falodão da minha avó. Remédios. E você vê um cara caído em frente da casa da Verônica. Você tem algum diferente aí? Caído. Todo ensanguentado. Pois não? Você desligou na minha cara. Como é que eu desliguei, mano? Eu não vou atender pra você gastar gastar. Eu tenho 1000 minutos, dá pra atender. Fala normal que dá pra me ouvir. Verônica, o que está acontecendo dentro da sua casa? Olha, ai, é zumbi, meu bem, não vem pra cá, não. Na verdade, não era nem pra estar chamando, porque a gente tá. É verdade, a gente tá com uma ligação. Pera, é, aqui não, aparece. Ela faz o aparece. Desliga aí, que não, não faz mesmo, olha, isso aqui é um. É antes ou depois? É na hora que você tá pegando as coisas lá. Ah, tá, então dá. Na hora que você tá quase saindo. Verônica, você tá. Enquanto ela tá pegando, a gente tem zumbi aqui, meu bem. Tá, pera, deixa eu pensar no que mais. Pega comida. Já peguei tudo, eu tô pegando tudo aqui. Você tem alguma arma branca aí? Arma branca? Eu vou passar na casa do meu pai antes de ir embora, porque eu preciso pegar a caminhonete dele, porque esse mini. Não dá tempo. É... Eu preciso beber com um carro, um mini carro. Não dá tempo. Não dá tempo. Dá, relaxa. Querida, não dá tempo. É... Você tá dirigindo ou você tá parado? Tô dirigindo a 30 por hora. A 30 por hora. É. Tá chocando ovo. É, tô chocando ovo. Você tá pronto e só pega. Você tem vai codinho aí? Vem o quê? Vai codinho? Não. Tá. Jeff. Tá passando na 16 e fazendo o quê? Dando a volta pra chegar na frente da casa dela. Dando a volta pra chegar na frente da casa dela. Você tem uísque? Claro. Pega o uísque. Ok. Quando você tá dando a volta, você vai, dá a volta devagarinho, você tá descendo a rua da casa dela, né? Tá um cara caído lá na frente da casa dela. Aparentemente morto. Só tem uma entrada? Não sei. Você consegue pular o muro, Verônica? Mas é claro, por quê? Pula o muro em 30 segundos. Não, relaxa, eu tenho um carro aqui. Vem com o meu. Não, eu preciso do Fred, tá no meu carro. Então vamos, tô te esperando aqui fora. Tá. Jeff, eu posso jogar um dado pra Pera ver aí que eu vou ligar pra... quantos pacotes de cigarro eu tenho na minha casa? Pode. Ah, vou ligar pra Blair que ela vai com a gente. Vai de 1 a 6 ou 1 a 6? 1 a 6 só? Nenhum viciado tem meia dúzia de pacote de cigarro, é, cara. É, pacote. 5 pacotes, quantos cigarros que vem em cada pacote? 10. Nossa. Caraca, eu tenho 50 pacotes. Ô, Jeff. 50 massas de cigarro, dá pra 50 dias. Liga o outro telefone. Depende, assim. Se você fumar 2 por dia, dá pra 25. Jeff, outro telefone aí, viu? A gente vai roubar. Ô, Henrique Lupo, como vai? Henrique Lupo! Henrique Lupo? A rua atende, né? Não, é um dos Lupos. Não, não, calma, calma. Você tá descendo a rua dela, tá? É. Você já tá saindo pra encontrar com ele. Você também já pegou as coisas, já tá montando tudo ali na frente, na garagem, né? Você descendo, você liga, né? Alô, Henrique Lupo! O corpo que tá na frente da casa dela. Jeff, eu tenho um gerador de energia na minha casa, levanta aqueles pequenininhos. E senta. Porque como eu sou piloto, eu sou mecânica também, eletricista, eu tenho aqueles carregadores de bateria, uns pequenininhos? Não. Pra carro? Não. Eu acho que eu tenho. Bateria pra chupeta? Ok. Você tem. Eu lembrei, agora você tem. Eu tenho daqueles lá, manual ainda. Não, manual? É, manual. É, porque era dois pinos, duas marinhas. Porque o manual é pior que o outro? É, o manual é pior que o outro. Demora mais, só que dura pra sempre, né? Exato, exato. Manual, que tá gostosinho. Ok, o Jeff, o cara levantou? O cara levanta e ele senta. Eu vou dando a ré pra encontrar o do outro lado. Tô levando gasolina, enlatado, tô voltando. Fósforo, isqueiro, carvão. Você para, engata a ré, vai recuando, o cara levanta. Pra acender... Ele vira na sua direção. Tá com um buraco aqui. Faltam dois dedos da mão. Sangue cobrindo tudo por mim. Lógico, né? Porque a gente não pode ficar sem, né? E aí ele aponta na sua direção. Toque. Baterias portáteis. Parece que ele vai falar alguma coisa pra você. Você tá trancado dentro do carro. Chave das casas do pai. De longe, né? E aí você começa a dar ré. Whisky. Olhando pra trás. Dá um passo na sua direção. É, ele pediu. Olhando pra trás, mas não bateu o carro. Aham. Dá outro passo na sua direção. Dá mais um passo. Que susto. Filho da... Caraca. Ele sai correndo. indo com tudo na sua direção. Sonata tem um motor forte pra caralho. Meu. Vai manobrar pra fugir? Pô. Vai de ré ou vai virar? Eu tô aonde, lá do quarteirão? Onde é? Quarteirão, você tava praticamente na frente a da casa dela. A minha avó guarda armas em casa? A sua avó? A irlandesa é porreta. Sim. Qual? A sua avó tem um forcado com o qual ela jura por Deus que ela matou uma bruxa. E tem uma espingarda, uma punheteira. Então vou levar as duas. Sabe aquela de dois canos, põe dois cartuchos? Tem uma daquela. Ele ainda é um ser humano. Ele não corre mais que 7 km por hora. Eu vou dar ré rapidinho assim, mas sem ser maluco. Chegando assim, eu vou virar pra sair. Ok, mas tava indo, você parou. Como que é o nome da arma que você falou? Forcado. Forcado é o nome? Hã? Forcado. Que vou jogar dois dados pra ele. Dentro, né? Faz sua pilotagem aí pra ver se vai ser mais ágil que ele. O que eu jogo aqui? O que você puder jogar. Socorrista de guerra. Eu dirigi veículos de guerra. Pra socorrer as pessoas. Ok. Porque gasta muito bom que eu não faz muito sentido, mas tá bom. Eu podia dirigir ambulância. Certo. E só. Só? Não tem mais nada? Não, o infectologista arrogante, óbvio que eu consigo fazer isso. Bom. E é isso. Lógico. Não vai ficar pesado. Nerd, eu tô sabendo a velocidade do ser humano que ele consegue correr, sabendo que eu vou usar do meu carro. Mesmo que eu não seja tão rápido, ainda tá a meu favor pra eu manter minha calma. Pra não desesperar na hora da pedir pra vou manter a calma, vai lá. Não vou jogar esse dado não. Tá deixando. Gabões de água. Opa! Caralho! 2. 4. Isqueiro. 4 sucessos. Tá roubando. Carvão, gerador manual. Pera, sem os femininos. Esse daí, qual cara que é? O que tava no chão, na frente da casa dela. É o que ela acertou o joelho? Não. É o que tentou agarrar ela. Tá. Vou levar step a mais. Tá. Você vai dando ré devagarinho, na maior calma, de repente o cara pum, começa a correr e gritar. Vocês, nas suas casas, vocês escutam um grito e vê o cara que tava caído, né, correndo, subindo a rua, com tudo. Vocês olham, reconhecem o carro dele parado. Parado não, voltando de ré, e o cara correndo mais rápido do que ele consegue manobrar o carro. E pula com tudo em cima do capô do carro. Pula em cima do capô. Começa a bater. Bater no vidro. Eu vou só merda, tem carro blindado. Não vai começar igual moleque, não. Começa a bater. É que assim, do jeito que eu irrito as pessoas, tem o carro blindado. Você tem carro blindado? Eu desliguei na cara do capitão. Eu não sei se você tem carro blindado, mano. Eu tenho um carro blindado, mano. Quero 3. 3, então tá. É, 3 é caro. Seu carro é blindado. Meu carro blindado, mano, não vale, mano. Meu carro é blindado, ele fica batendo. Aí quando eu não consegue quebrar o brilho, ele vai na porta. Vlá! Que isso? Brincadeira. Vai batendo, você. Voltando de ré com tudo. Né? O que você faz? O que vocês fazem? Jeff, eu tô. É que eu tô dentro da casa, Jeff, e eu não reconheço o carro, na verdade. Eu só quero. O meu objetivo é sair dali o mais rápido possível, pegando as coisas certo. Úteis. Certo. Coloquei tudo dentro do carro, acelera pra frente. Até porque eu tenho que levar pra frente. Pra frente? Ok. Você engata primeiro, acelera pra frente. Sai cantando o pneu, né? Ele tá em cima do capô. Tá em cima do capô. Esse carro é bem. Ele vai pra trás. É, ok. Motor desse ponto zero, eu já tenho 3 lados. Manobra sua. Bom, ele é um corredor, tá insano. Já leva mais nada. Eu tô levando o álcool, o prego, o parafuso, caso precise. É, vem já pra fazer as coisas. Eu vou levar tipo. Ok, 2 dados só pra ele. Lona. Caramba. Lona. Tá, caraca. Exato. Empatou. Só que meu carro é blindado. Empatou, não muda. Você dá aquela acelerada assim, aquela arrancada, ele sobe assim, cai de um teto do carro. O teto do carro ele gruda assim e fica batendo. Jeff, freio! Ah, agora sim. Joga de novo. E eu vou tirar um dado dele. Cara, eu tô marcando muita coisa aqui já. Eu também. Você já ganhou. Eu acho que já não dá pra pegar. Na hora que você freia com tudo, você escuta. pneu do carro cantando. O cara era arremessado pra frente. Não escuta, tem ABS. Ele é arremessado pra frente com tudo, cai no chão rolando. Ele já levanta. Ah! O pescoço dele torcido assim de lado. Ah! E vai correndo assim de volta na direção do carro. Sair da casa. Jeff, atropela. Não, o carrinho não atropelou? Você atropelou? Não, não, não, não, não, não, não sei se eu vou. Nossa, você tem que abrir o portão pra sair da casa. Então eu atropelei. Você atropela primeiro. Agora eu vou atropelar. Pra matar? Pra matar. Nossa, que desespero daquele dado, cara! E passa a laranja pra dentro. O cara vira uma poça de sangue assim no ar que vai se desfazendo pelo efeito da gravidade, manchando todo o asfalto e ela estaria. Tem mais gente na rua? Mais zumbis? Mais pra frente. Uma gritaria. Na hora que dá aquele barulho assim, você vê mais quatro zumbis subindo, correndo na sua direção. Vocês também vêm. Quanto tempo eu tenho? Eu tô avaliando. Jeff, terminei de pegar as coisas, fechei o porta-mala, tô com a família no carro, saindo fora, Jeff. Só passo buzinando na frente da casa dela. Eu já tô saindo já também. Vrum. Jeff, vou engatando a ré porque tem zumbi. Fechei o portão, levanto, levanto o negocinho do meu lado aqui. Que negocinho do seu lado? O que eu peguei com o César. A caixa de... Sim. Abre o vidro, pega aqueles controles de amostra. Ok! She's very good for her! Mas peraí, você acabou de atropelar um cara, um médico. Eu acho que isso é um horror pra você. Eu já disse pra ele que é um zumbi. Ô Jeff, eu matei uma criancinha com uma garrafa de leite. Atropelar um zumbi? Vou deixar isso passar, você já matou alguém. Eu já matei. Não, mas você matou uma pessoa, isso é seu tormento. Matou uma pessoa, pode jogar. Mas ele não é uma criança. Vai. Mas é mais fraco que o seu tormento. Tá. Então a dificuldade é só um. Sou polícia de guerra, já tô acostumado com essas coisas ruins. Tô acostumado a matar pessoas. É. Você tá acostumado com pessoas. Seu tormento tira um. Memória eidética, eu lembro de todas as pessoas que eu matei durante a guerra do Haiti. Do Haiti. Tira outro dado. Mas por quê? Porque isso não é bom. Não é bom. Segundo o médico, não mata, ele só cuida. Assim, ó. Não, não. Ah, você tá. Vai, vai, vamos te ajudar, ó. É assim, ó. Socorrista de guerra, você tá acostumado com violência, ok. Sim. Só que o seu tormento tira um. Porque você tá com aqui cheio ainda, tira um. Se você preencher tudo isso, começa a tirar dois. Preencher tudo isso, começa a tirar três. O tormento ou tudo? Quando você for o tormento, vai causar essa penalidade em você. Você se você conseguir somar o tormento, ele soma 1. Se você preencher aqui, ele começa a somar 2. Jeff. Preencher aqui, começa a somar 3. Médico, você já estava morto, dá pra ver, obviamente. Na verdade, você está acostumado a ver atrocidades daquele tipo. Não, o cara tá sem pescoço. O cara tava quase ok, cabeça. O médico ou por uma razão ou pela outra soma. O nerd soma. Nerd. Zumbi. É nerd, nerd. Sabe que é zumbi, soma. Arrogante, a minha vida vale mais que a dele. Muito bem. Ó, o tormento, ele é inferior ao seu. Você matou uma criancinha. Agora você matou um cara que tava morto, que era um zumbi. Então é mais leve. Então a dificuldade é 1. Se for igual, a dificuldade é 2. Se for mais sério, a dificuldade é 3. Se você falhar, você perde 1 de convicção. A menos que você aceite uma inconsciência gratuita. Tipo Juninho, pô. Passei. Boa. Não sou histérico. Boa. Passou. Anota uma condição nova aí. Qual que é o seu estado? São Paulo. Você viu? Solteiro. Viúvo. Eu acho que eu tô ansioso pra sair. Ansioso. Bota aí, ansioso. Jeff, ansioso você também. Ansiosa. Eu posso tirar. E você minha. Também ansiosa. Pode. Mas eu posso tirar a minha, levemente atordoado. Levemente atormentada. Impressionada. Impressionada, pode tirar e trocar por atordoada. E pode tirar histérica. Atordoada? Também. Troca por. Jeff, agora uma ansiosa. Coisa que eu preciso ver com você das coisas que eu peguei, tá? Uh-huh. Eu peguei água, comida. Peguei galões de água, tá? Comida. Peraí, quantos galões de água você teria na sua casa? 2, né? Não tem um vazio. Não, deixa eu Hã? Não demora pra encher. Demora. 20 litros demora pra encher. Então, a gente leva o vazio. Eu levo o cheio e o vazio, ok. Ok. Comida. Peraí, peraí, peraí. Peraí, o cheio estava cheio ou o cheio estava no filtro e meio vazio? Eu, quando usava filtro, tinha um cheio guardado, um uso. E eu não tinha, eu não tinha vazio, porque quando acabava o uso eu colocava e ia comprar outro já. Ok, então você está levando um cheio, joga um dado. Se for par, tá meio cheio. Se ímpar, tá meio vazio. Tá meio vazio. O outro tá no fim. Como que é? Par é meio cheio. Par é meio vazio. É o que? A percepção sua do. Eu não tenho isso aí. Bom, então eu tenho um e meio. Vai. Um e um quarto. Tá meio vazio. Posso me dizer 3/4? Exato. Não ia ter 2 cheios. Tá. Tô levando comida. Tudo que for não perecível, enlatado, tô levando. Certo. Eu tô levando até o que é perecível, meu bem. O que vai primeiro é perecível. Assim, perecível pra gente comer durante a viagem. A gente quer ter que viajar de qualquer jeito. Eu não tô levando nada. Roupa pra 7 dias. Nossa, deve ter comida pra uns 3 dias aí, né? Não perecível. Não perecível? Não perecível no máximo por uns 3 dias. Perecível pra uma semana. No máximo. Duas horas. Que hora a gente vai, gente? Acho que tá bom de encerrar já. Deixa a gente sair daí só. Não, sim. Encerrando essa cena. Vocês acham que vocês querem ir mais um pouco? Isso, por mim eu vou. Tudo amanhã é sábado. É, pra mim também, enfim. Faço nada amanhã. Tá. Ó, tô levando também roupa pra 7 dias, tanto íntima quanto coisa. Vai cozinhando. Daqui um tempo você nem vai. Os enlatados eu já falei. Quantos enlatados tem mais ou menos? Tá incluso nas não perecíveis. Incluso nas não perecíveis. Okay. Gasolina. Como está levando gasolina? Galãozinho. Tem galão de gasolina? Eu tenho um. Estocado? Bom, pelo menos eu tenho, porque eu tenho 3 carros na minha casa. Mas você estoca gasolina na casa? Ah, sou piloto. Um galão de 5 litros. Sempre precisa, é. Um galão de 5 litros, qualquer coisinha que precisar, leva. Não, mas vocês têm dinheiro, você vai no posto e enche o tanque, seu tanque tá sempre cheio. Exato, mas você é uma pessoa prevenida. Não, não é. Eu sou estrategista. Eu tenho um galãozinho de combustível lá em casa. Que é pra me colocar no. Na partida, porque o carro dela é álcool. Tá, joga o dado. Par, deu. Ó, esse negócio de par deu, é foda. Deu. Esse negócio mandou. Um e foi crítico. Tem 2 galões. Não. Tem um galãozinho de 5 litros de gasosa. Só tem um probleminha, né? Isso é um mini, né? Não, 5 litros. Sabe o que é bom? Então uma garrafinha de 250 ml, né? Eu não tenho passageiro, meu vai tudo bom em trás. Corda? Corda. Você tem corda na sua casa? É o tamanho da minha casa, eu tenho corda. Não, todo mundo tem corda em casa. É, ô louco. Você tem corda aqui? Tenho. Cadê? Nem só pra arrancar do varal. Ali até esse. Okay, vai pegando do Hugo. Se não tiver corda, leva mangueira. Corda. É uma mangueira também. Não, é mangueira não precisa. Fósforo, isqueiro, 50 maços de cigarro. Tô levando carvão. 50 maços de cigarro. Só que o pessoal é bom vivante. Bom vivante. Ok, até okay, o carvão. Okay. O gerador manual. Utensílios femininos. A punheteira de cano duplo. Oh, eu já entendi outra coisa aí. Utensílio de punheteira. O vibrador. A munição, eu preciso saber quanto que tinha de munição. 3D6. Calma aí, punheteiro de cano duplo ou a escopeta? A punheteira de cano duplo, a outra não era escopeta, era um forcado. Eu nunca vi uma punheteira de cano duplo. Tá bom, Júlio. Deu mais, hein? Deu mais, 13 tiros. Tem 13 balas? 13 balas. Esses petistas, viu? Mais os dois do tambor, né? O forcado. Sim, mais os dois do tambor, 15 ao todo. Tem que chorar, né? A meia sempre deixa carregada. Tô levando um step de cada carro, então são 3 steps. Que tem 3 carros, tô levando do meu step, mas outro. Caramba, você foi arrancar o step dos outros carros. Não. Onde coube tudo isso no mínimo? Tô jogando tudo no colo da minha avó e da minha mãe. Coloca do lado, minha tem mãe. Tem 2 steps no colo da velha com Alzheimer. A minha avó tá na frente, minha avó tá na frente. Pô, segura o voo! Segura o voo aí, pô! Aí a minha mãe tá no banco de trás, no banco onde fica sobrando uma pessoa, vai usar os steps, vai jogando. Ok, tá bom. Ele tem 3 carros. O mini tá meio penso assim. Levando óleo de motor, pelo menos um coisinho ali que tem dentro do carro, isso aí eu sempre levo porque eu sou mecânico. Óleo de cozinha eu tô levando também. Sushi. Álcool. Parafuso e prego. Peguei ali da parte da garagem ali. Lona também, que eu uso pra cobrir os carros. Você usa lona pra cobrir os seus carros? Lógico, em dia de sol ali. Tem vez, mas de vez você em tem em uma garagem coberta? Não, eu tenho uma garagem coberta, mas não é, é pra não ficar pegando muita, muita poeira. Tenho um cuidado muito grande com o carro. Ah, eu sou piloto. Tá dando migué. Piloto nem cuida do carro, quem usa mecânico. Tá, bateria do carro, de carro extra. Uma bateria de carro extra. E uma você caixa é de sopa. Bateria do carro. Do meu? Eu tenho três carros. O bom de alguém. Você pegou o maiorzinho pra colocar tudo isso? Né? E uma caixa de isopor. Eu tenho uma Ranger. Vai ser marotíssimo pra durar mais essa comida perecível. Não, ok, aí. Ok. Eu tenho uma Ranger, tá? Mas, alguma coisa que eu não possa ter. Não, tá bom, aí chega. Foi meia hora nisso. E eu tô só com droga no meu carro. Meia hora ele gastou nisso, você gastou só meia hora também. E foi a meia hora pra ele sair e chegar onde vocês estão. Detalhe, só vai ser antes, mesma situação, paradíssimo, coisa de guerra. Cadê o meu vento? Pegar o negócio, você que Jeff, filho. Sim. Eu já mergulhei alguma vez? Já, não. Olha que eu mergulhei. Eu tenho um neoprene em casa. Nossa, três por um neoprene? Três por um neoprene. Caramba, não. Não, você tem uma armadura blindada. Não, a gente pega na praia. Falei, não, você não mergulharia de neoprene. Você não mergulharia de maiorzinho. Falando assim, pra câmera, com a sua GoPro. Justo. Olha que neoprene em dias de zumbi salve, hein? Meu prêmio salva marotismo. A gente passa pra um lugar e compra. Não, vai ter que passar. Pra passar um lugar e compra. Mas eu tenho meu prêmio. Eu te ligo compra. E te falo que teve uma vez que eu li um livro que ele fala que meu prêmio é marotíssimo nesses dias de zumbi. É? Vou baixar ele aqui. Meu, é, ali, na situação, depois que eu já tirei a luva, joguei fora, subiu o vidro, cuidado, eu já ligo pra Verônica. Ok, Verônica. É ligar para a Verônica. Verônica. Sim, senhor. Telefonando para a Verônica. O Jarvis. Não, o Jarvis carro tem esse meu. Esse carro é da hora, eu curto esse carro. É normal, o celular faz isso. Uhum. Mas esse o carro faz. É o multimídia do carro. Tá, a Verônica ela já tá abrindo o portão da casa. Vocês são ricos, né? Tem controle do portão. Porra, eu que não sou pego. Não, tá. De casa é sensor na placa do carro. Quando ele aperta, ele abre. Quando ele distancia, fecha sozinho. Ó, oh, isso é que é ser rico com esse estilo. Isso é ser rico com esse estilo. Eu pago a Javier pra ficar. Você tá ligando pra Verônica, os dois portões assim, ó, estão subindo e já saindo os carros. Não, já estão saindo as duas. Verônica, precisamos sair daqui. Ok. Eu conheço um lugarzinho. Passando ali a entrada de... Jeff, eu tô passando pela Verônica, buzinando e fazendo assim, ó. Passando a entrada de Bueno. Vambora. Você quer ir pra onde? Uma fazenda. Pra quê? É um lugar mais seguro. Praia. Não, vamos pra praia. Você tá maluca? Vou pegar um barco lá. Me parece, Verônica. Eu tô 300 mil. A gente tá em fevereiro, época escolar, deve ter no mínimo 1 milhão de pessoas na praia. Você tá maluca? Com isso a gente vai morrer em 15 segundos lá na praia. A gente tem que ir um lugar que tenha poucas pessoas, não um exército. Vocês estão dirigindo ou parados? Eu já tô dirigindo. Infelizmente eu passei buzinando porque eu não conheço ele. Fui. Por que você tá, não... qual a direção vocês tomam? Vocês vão pra 16, é isso? É, pode ser. Pode não. Ser. Praia grande é... Não. Tá, peraí. Jeff. Eu ligo pra ela. Eu estou indo na frente. O Black. Black? Vai que esqueci. Amor. O Black, ligação sim. Em grupo. A gente pode pagar. É, ligação em grupo. Black, ó, o Rob tá na linha. Vai fazer uma grupal mesmo? Me sigam, eu tô indo na frente. Que te sigam, o quê? A gente ele tem que ir pra praia, ele quer ir pra um lugar isolado. Por quê? Eu não sei, porque... Na praia tem muita gente. Essa namorada, minha filha? Vai estar pior na praia. Não vai com ele pra lugar isolado que ele vai desonrar nossa família. É meu esse, é meu. É namorado da Verônica, vó. Verônica, não vai com ele. Ele vai desonrar a sua família. Vai não, vó. Você vai estar lá pra cuidar da Mãe, gente. Segura, vó. Olha, é o seguinte. A gente precisa ir pra praia. Pegar um barco. Um dos grandes motivos. A gente precisa sair de terra firme. Independente de quantas pessoas tem na cidade praieira. Passa a ambulância. Agora! Você viu? Meia hora depois. Indo na direção onde você estava. Nem passa por vocês. Caraca. um helicóptero passando. Ele conta pegar polícia do deserto. Helicóptero da polícia. Tirando que o iate do pai da Verônica lá, ele é aqueles iates mais novos, que tem o sistema de filtração de água salgada. A gente vai ter um sistema de água infinito. Vocês não estão entendendo. Eu trabalho com infectologia. A gente não vai conseguir chegar lá com esse surto. A gente tem que primeiro... Você trabalha no que você fala isso, a gente não vai conseguir chegar lá com esse surto. Um carro entra na sua frente. Eu freio, tô preparado. Tudo. Com tudo. Você tá indo ali, o carro entra assim, subitamente na sua frente. O cara olha assim, assusta, tenta frear, acelerar. Você não entende o que o cara faz, o carro dele começa a girar na sua frente. Nossa. Joga aí pra tentar não bater. Não vai, não dá tempo. Amor, eu quero saber onde é o lugar mais próximo pra gente conseguir pegar um barco, alguma coisa. Rio Tietê. O Tietê, querendo ou não, ele desboca no rio do mar. Sim, mas eu quero saber onde é que eu tenho um barco que eu possa pegar, entendeu? Calma. Jeff, socorrista de guerra. Barra Bonita. Barra Bonita? Vou pra Barra Bonita, então. Lá tem barco, não é tão longe. Não é tão longe. Calma. Eu li o manual do zumbi. Primeiro que fazer, tem que ficar uns 3 dias esperando dar aquela... pra dar aquela acalmada. Aí sai, senão a gente vai se fuder. Socorrista de guerra. Então o lugar mais seguro é na minha casa. Arrogante, não, tem seu lugar afastado de uma cidade. Com o menos gente possível pra nos detectar. Você acha que ninguém vai ter pensado nisso? Arrogante. O lugar afastado que você tá pensando já tá lotado. Eu acho que a Marina quer ir pra praia. Ah! No mar. A fazenda é sua? Sim! É minha! Dois. Eu tenho uma fazenda. Uma fazenda não, uma chacrinha, chacra flora. Eu tenho uma... Não. Eu tenho uma fazenda a 100 km de Barra Bonita. Ah, mais um. Que é lá que eu guardo a minha lancha. Mais um. Senhorinho, deixa que eu faça, eu nunca tenho uma convicção ainda. Vai indo. Lancha não, tem que ser um barco. Não, lancha é aquelas lanchas de tipo pescador. Que é qualquer lanche que a gente vai conseguir levar por estrada. Não, lanche é um pouquinho maior, pai. Eu sou médico, eu tenho dinheiro. É aquelas lanchas de porte de que, 20 pés? É lanche de pescador. Não, lanche de 20 pés, aquelas lá que dá pra colocar reboque ainda. Mas lanche que lá que você vai pintar de cima. Sim, lanchona grande. Não vai dar de pescador, mas eu tô falando daquelas de smock, sabe? Não um barquinho. Tô falando lancha mesmo. É, tá, ó. Então vai lá, só com lista de guerra. Arrogante, eu não vou bater nesse filho da puta. Dois sucessos. Você tá sendo cuzão também, né? Eu sei. Esgrimista. Menos um que ele tá falando no telefone. Esgrimista. Eu tenho que sempre antever a atitude do meu oponente. Oh, essa é boa? Boa. Nice. Mais algum? Lógico, eu vou tentar desviar pra um sentido. Os carros tá vindo pra cá, nessa direção. Eu sei que o movimento angular dele vai continuar, então eu vou tentar desviar pro outro lado. É igual, por exemplo, quando minha mãe bateu de carro uma vez, ela tava indo pra cá. Tá, entendi. O cara foi na mesma direção que ela tava indo, é óbvio que ia fazer. Então eu fui pra outra. Ok. Eu acho que é isso que eu tenho. E é médico. Já tinha de ambulância. Eu acho que não. Quer gastar convicção? Era não. Dois sucessos. Ô, louco, qual o tanto de convicção que eu tenho? Não tá bom assim, já tá bem bom demais. Vamos perder um carro aí, né? Dois sucessos. Ui. Esse dado aqui que tá bugado. E o carro dele é blindado aí. Esses dados são mó bons, cara, olha aí, ó. Mas pra você, pra mim não são, quer ver, ó. Eu também geralmente não tive sucesso. Chupa, com esse chupa, chupa! E mais um Jeff, quantas horas daqui até o rolamento de carro? Uma. Uma hora. Até minha fazenda, 30 minutos. Tá, ó. Se sua fazenda tá 100 km de Barra Bonita, ela tá em Araraquara. Não, tá na metade do caminho. Metade do caminho, Jeff. É que eu não calculei bem antes. É metade do caminho. Ô, Rob, vamos passar na casa do meu pai. Não dá tempo. A gente precisa pegar arma, mano. Não precisa, não. Precisa sim. Não. Se a gente for enfrentar isso aqui com armas, a gente tem que enfrentar isso com ciência, meu amor. Tô dirigindo. Me sinto. É lógico que é ciência que você vai parar uma mordida do filho da puta que arrancou o pescoço do outro. Isso é um vírus. Isso talvez seja todo. Posso sofrer uma mutação transmissível no ar. Você vai tirar no ar? No ar não dá. Então, você já tem só 9mm que eu sei que mas você vai com ela. Pelo menos a gente atira no cara que tá respirando o nosso próprio ar. Exato. Gente. Eu topo matar o canão que apareceu de mim morrer. Calma. A fazenda do lado da minha é do coronel. A gente vai lá e vai passar. Opa, peraí. Tá saindo caro. Vamos gastar mais bola aí. Não, não, não, porque isso não garante que vai ter arma lá. Vamos chegar lá e fazer isso. Fala, não tem arma. Quando a gente chegar lá, a gente conversa. Ok. Aí você garantiu que vai haver armas lá. Não, vai ser eu colocar zumbi. Então assim, eu tô totalmente precioso. Podia gastar bolinha, não quis. Agora tem arma no lugar. Não, então. Mas é. Então vamos, Jeff. Inclusive, eu tô dirigindo, o seu pai não tem uma fazenda perto de Barra Bonita. Ele tem uma em Barra Bonita. Depois de uma hora, sim. Depois de uma hora que você estiver dirigindo. Tá. E toca a mula aí. Ok, bom. Você desvia do carro com calma, com tranquilidade. Tá? E continua falando com elas. Porque, assim, e vocês vão seguindo. Vamos mandar real. Na guerra, não tem motorista de ambulância. Quem vai fazer isso aí é o médico. Não faz sentido os caras colocar um cara só pra dirigir ambulância. O jovem nerd dizia. Ah, não sei se tem o cara do rádio ou tem o cara da ambulância. Porque o cara do rádio também tem atira. Na guerra, meu amigo, você não mira, você atira. É. A gente vai pegar arma. Exato. Bom, eu vou fazer xixi. Vai lá. Gente, eu acho que eu vou parar aqui, que já é 2h22. Manual. Quer encerrar por aqui? É, ele chegou na minha fazenda. Então. Hã? Chegando... A Ariane estava esperando em casa. Caso, né? Daqui a pouco ela come seu toco, né, Júlio? É, eu vou tacar fogo antes. Né? Bom, então encerramos assim. Vocês estão na 16, seguindo sentido DR. Tá? Ó, pra usar o off, sem querer, pro bem, liguei pra mais uns amigos meus pra ir com a gente. Teoricamente é o pessoal que vai jogar com a gente, que okay. Eu acho chato, tipo, só porque eles não vieram jogar com os caras pra fora. Perfeito. E eu tenho uma amostra agora, eu só vou conseguir. Exato. Consegui. Você não queria amostra? Tem amostra. Amostra o quê? Amostra do sangue, é vírus. Ah, o vírus tá lá. Você tinha falado outra coisa, eu assustei. Você falou o quê? Ele tem a bosta? Eu tenho amostra agora dessa porra. Ah, que... Justo. Você fez esse zumbi? Você é vírus da profilia. Ah, faz tempo já. Ô Jeff, eu só quero ver como tá o esquema do Facebook lá. Nossa, deve tá bombando! É, exato. O nosso, né? É, exato. Como sim, tá lá? Bombou os vídeos. Já foi denunciado. Já foi denunciado. E o Hamilton, ele mandou uma mensagem pra você. Pare com esses vídeos, isso só vai causar pânico. É o que a gente quer, né? E a Rasma, ela mandou uma mensagem pra você. Continue com esses vídeos. Coloque-se em local seguro. Vai causar pânico. Coloque-se em local seguro. Não é só aí que está um caos. Eu repasso essa mensagem pra a eles. A pandemia está eclodindo. Gente, o Bahia Grande vai dar muito, muito, muito, muito pânico. Na real, é muito... Vocês já andaram lá, tipo, 31 de dezembro? Eu já, você não anda, vai estar assim. Eu tô falando sério, é uma péssima ideia. É tipo micareta. O que é isso aqui? Ah, tem uma sobrança de quem tu pus aí. Não, é sério, não tinha outra é melhor. Péssima ideia aí pra ele. É que a ideia inicial foi só sair pelo mar. É que a primeira coisa que foi pra ele. Não, o plano perfeito é ir pro mar. É, por isso que eu falei, vamos pra qualquer coisa pra praia. O problema é que os caras colocou no meio do estado de São Paulo, que trouxe pra caralho do mar. A gente vai chegando, relaxa. Vai devagar. Pode pegar o rio. Vai pegando o rio, desfocando. Relaxa. Quando eu ficar bonito, eu vou ter uma coisa ainda que tem. Aí encontra uma ilhazinha qualquer, passa a viver na ilha. Não, eu já gastei, já tem lanche. Ok. Encerrando, então. Termina com vocês subindo a 16 e no sentido do DR já. A gente consegue passar por porta? Lanche? Reclusa? Não. Então a gente vai pro Barra Bonita fazer o quê? Olhar? Oh, da hora, você...